Projeto X Podcast. Bem-vindos a mais um Projeto X Podcast! Aê. Oh, yeah. Essa semana iremos chorar muito falando de um anime muito legal, um anime mais recente. A gente faz tempo que a gente não fala de animes recentes, essas coisas, mas teve um anime ultimamente que tocou o fundo das nossas almas. Sim. Então estamos aqui para falar sobre Shigatsu wa Kimi no Uso! Esse anime, a gente tá falando dele entre um dos motivos é que teve rankings que já apontaram esse anime como um dos melhores no gênero dele, que é um anime musical. Os rankings que eu vi considerou esse o melhor anime musical já feito. Eu discordo, mas não porque o anime não é bom, é por outros motivos, mas deixa pra falar disso depois. Enfim, vamos lá. Vamos às nossas queridas apresentações. E eu sou o Mugi e eu odeio One Piece. E essa é a minha mentira de abril. Ah, Shigatsu, abril. Olha que se a gente tivesse atrasado a gravação desse cast em 1h30, a tua apresentação ia pro caralho, sério. Com certeza. Só pra vocês saberem, estamos gravando em abril. O último dia de abril ainda. O último dia de abril. Eu sou a Adri. Twinkle, twinkle, little star. Pera, deixa eu pegar, que eu não lembro como que é a porra da letra inteira, cara. Boa! Agora já era. Vai ser assim. Diz, você vai deixar isso, né? Não, com cara, certeza. Pelo menos deixa eu terminar de cantar pra ficar feliz. Por favor, obrigada. Não. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Yeah! E eu tenho problemas com certas letras. Enfim, sigam. Bem, aqui é o Jin e o Mugi tomou spoiler porque ele é burro. Porra, eu tomei spoiler porque eu sou burro. Eu concordo. Eu acho que isso é a justiça do universo. Depois que o Mugi sai dando spoilers aleatoriamente, eu acho que ele tem mais que se fuder com spoiler mesmo. Ah, aqui é o Seiji, deite no chão. Tente não chorar. Chore muito. Nossa, esse é clássico de Shigatsu. Nossa, eu tava destruído vendo o Shigatsu. Pra colocar em perspectiva, esse foi um dos casts que eu gravei no escuro. Eu me propus a gravar antes de ver o anime. Eu terminei de ver ele 5 minutos antes de gravar. Eu atendi a chamada... Se arrepende? Não, de maneira nenhuma. Eu atendi a chamada sem condição de gravar, porque eu não tava conseguindo parar de chorar. Não teve como. Por sinal, isso pode acontecer em algum momento da gravação de novo. Já peço desculpas por antecipação. Nada, vai ser da hora. Olha como o Mugi, ele gosta de ver os amiguinhos sofrendo. É, como se ele não chorasse à toa também, né? É, o Mugi também tava chorando pra caramba, que eu sei. Caralho, velho, eu me derramei em lágrimas. Tipo, sério, eu me derreti. Eu era açúcar e me derreti. Caralho. Shigatsu wa Kimi no Uso é um mangá de 11 volumes, escrito por Naoshi Arakawa e publicado na Monthly Shonen Magazine, entre abril de 2011 e fevereiro de 2015. Ele também foi o vencedor do Kodansha Manga Awards de melhor shonen em 2013. Sim, ele é um shonen, antes de mais nada. Sim, ele é um shonen, isso eu achei bizarro. Eu sempre pensei que ele era tipo um josei. Pessoalmente, eu acho esses rótulos uma merda e não tô nem aí porque que eles classificam isso. Eu tenho preguiça desses rótulos, sério, preguiça. É, na verdade, é mais pra onde tá publicada a revista, né? Publicado numa revista shonen pro público shonen e assim por diante. Uma coisa legal de falar aqui, Shigatsu wa Kimi no Uso significa sua mentira de abril, não é isso? Sim. Exato. Muita gente não entende, tipo, pô, Shigatsu wa Kimi no Uso, você tá me xingando, né? Até porque o esclarecimento do título só vem de fato no último episódio, então eu passei um bom tempo com aquela cara de, pera, what por quê? What the fuck, que nome é esse? Que é essa mentira? Mas é um título que faz bastante sentido depois. O anime, ele estreou em outubro de 2014, teve 22 episódios produzido pela A1 Pictures e foi transmitido no bloco Noitamina da Fuji TV. Olha aí, mais um anime do Noitamina que a gente fala. Caralho, a gente só fala Noitamina nessa porra. Ah, mas cara, vai dizer que assim, as coisas do Noitamina que a gente recomenda não são top. Olha, a gente já falou de Nodame Cantabile, o Higashi no Eden, o Psycho Pass, olha aí. Sakamichi é do Noitamina também ou não? Sakamichi também é do Noitamina. Também. Aí. Tem muita coisa boa no Noitamina. A história, ela é focada no personagem, o protagonista é o Kousei Arima, que ele é um menino de 14 anos, que ele é um prodígio prodígio no piano, ou foi em algum momento da vida. E ele ganhava muito concurso, ele foi muito famoso, só que depois que a mãe morreu, quando ele tinha 11 anos de idade, ele passou por uma fase de bloqueio. Ele, por alguma razão, ele não conseguia mais escutar as notas do piano que ele tocava, e com isso a carreira dele meio que ficou numa pausa muito estranha. Até que, quando ele chega aos 14 anos, uma amiga dele, a Tsubaki Sawabe, ela apresenta ele, assim, ele conhece uma violinista chamada Kaori Miyazono. E esse encontro muda completamente o caminho que ele tava traçando. Os dois são como eles falam? Musicistas. Musicista. Porque ela literalmente traz ele de volta pra música forceps. Uhum. Sabe? Ela dá uma guinada tão grande na vida dele que ela obriga ele a voltar. Só que claro que isso não é tão simples, claro que não tem conflitos, e esses conflitos vão sendo aprofundados ao longo do anime, e tem muitas temáticas até, assim, me surpreendeu. Na verdade, fiquei mais surpresa agora, considerando que ele é considerado um shonen, certas temáticas que foram abordadas nele me surpreenderam muito. Nossa, demais. Bom, é só deixar avisado, ó, esse podcast vai ter zona de spoiler, sim, com certeza, mas aqui, ó, vamos tentar falar basicamente nossas impressões, até o momento, né? É. Sim. Não, que é o seguinte, ó, o Shigatsu, pra mim, ele é um anime de música clássica, sim, mas o foco principal não é música clássica. Ele usa como música clássica como pano de fundo pra história desse drama, que é um drama, assim, misturado a romance e mais umas outras partes também, né, que não é bom falar agora. Eu acho que aí a música, ela é usada como uma forma de trazer à tona as emoções das pessoas, porque pra mim, eu considero um anime de música por questões de temática, mas pra mim, na verdade, ele é um anime de emoções. E qual das artes que evoca mais emoções e evoca de uma forma mais exacerbada? É a música. Esse anime acerta muito nisso, porque a música, de fato, ela puxa as coisas dos personagens à força em alguns momentos. Eu acho isso muito legal. Sim, digamos que a música é um instrumento da alma, né? Então você nota como o personagem ele tá, quando ele tá tocando a música de forma alegre, descontraída, ou aquela coisa lá de não saber, não conseguir tocar, aquela coisa melódica, triste. Então por isso que a gente fala que esse protagonista, ele acabou perdendo a alma dele, porque ele não consegue escutar a própria música. Uhum. Uma coisa legal de falar isso daí, isso é um bloqueio, que a gente já falou até bloqueio, mas um bloqueio mental, não é nada físico, tá, gente? Isso. Realmente é algo psicológico dele, que ele não consegue escutar. Até porque ele só não consegue escutar as próprias notas. Ele só não consegue escutar o que ele próprio toca. Na verdade, assim, você vai vendo que no decorrer do tempo, ele vai melhorando, mas ele tem várias recaídas. Então, ele estava no meio de uma montanha-russa, que ele começa a tocar e ele fica... Todo mundo fala assim, nossa, mudou o jeito dele tocar do nada. No meio do piano, ele tá tocando, aí ele tem aquela recaída e ele começa a tocar extremamente ruim. Aí ele volta a escutar, ele começa a tocar extremamente bom. Aí, de novo, ele muda a aceleração da música. Ele muda 1 a 5 vezes o jeito de tocar durante a mesma música. E todo mundo fica, what the fuck? E o jeito de tocar muda de acordo com o que ele tá sentindo e de acordo com o que ele tá pensando no momento. Isso é mostrado de um jeito bem claro. Ou seja, nós temos o protagonista mais bipolar da história. Bipolar? Cara, mais, tipo, multipolar, né? Então, óbvio, um cast sobre um anime musical. Vamos falar sobre o que aqui? As músicas, óbvio. Ah, beleza, bacana. Então, vamos começar aqui. Eu acho que a gente tem 3 fatores aqui. As aberturas, encerramentos e as músicas dentro do anime, né? Então, começando aqui pela abertura, a gente tem aqui aberturas extremamente boas. E eu tenho que falar, o que me ganhou esse anime foi a primeira abertura. Eu acho que, assim, muita gente me recomendou assistir essa porra desse anime. Todo mundo falava, ah, vai ver o anime do piano. Ah, vai ver o anime do piano. Eu ficava, mano, um anime tipo piano, tá ligado? Tipo, what the fuck? Aí eu dei uma chance, tá ligado? Eu falei, vou dar uma chance, vou dar um play. Quando eu vi a abertura, cara, meu mundo mudou. Cara, é muito animada essa abertura mesmo. Nossa. É, Hikaru Nara, do Gozi House. Muito boa, cara. Nossa, essa abertura é divina, velho. Não, é bem animada. Assim, é um contraste que você tem. Você começa o anime feliz, tá ligado? Feliz, né? Aí você pensa, é um anime feliz. Ora, bola, abertura feliz. Eu vou ser bem sincera, eu me senti enganada. Enganada. Pô, é uma abertura porque, tipo, muito alegre. Anime, já dizer, o anime em nenhum momento dele é feliz. Tipo, aquela abertura já parece fora do lugar, assim, ele é excelente, mas que às vezes assim, caralho, você tá querendo me enganar? É tipo a abertura do Madoka, entendeu? Um negócio mó feliz, mó bonitinho, você vai ver um anime, gente morrendo e drama e bruxas por todos os lados. É um feeling parecido, entendeu? Não tão extremo quanto o Madoka, mas dá essa enganadinha também. Ah, sim, mas aí quando você for ver a segunda abertura do Shigatsu, você vê que o tom caiu um pouquinho, tá uma coisa menos feliz, né? Tá mais denso, ela ficou já mais uma coisa mais... Ah, não, mas eu sempre achei, pulando aqui rapidinho pros Andes, eu quero fazer um relacionamento entre os dois, tá? Na minha linha de raciocínio. Mas, por exemplo, eu sempre achei a abertura mais feliz e o Andy mais triste, com assim, certeza. Mais baixado pra baixo, assim. E ele acompanha o anime, porque o anime ele começa feliz, tem umas pequenas decaídas, mas num contexto geral ele é feliz. Porque por mais que mostre flashback, ele tem uma linha progressiva do feliz pro triste. Tem, concordo. Isso me lembra uma coisa, a Nohana, velho. A Nohana, assim, a abertura é muito feliz e o encerramento é muito triste. Me lembra muito a Nohana nesse caso. Ah, sim, né? Mas aqui, então, a gente tá falando então da segunda abertura, né? O Nanairo Symphony, tocada pela Koala Mode. E ela é, digamos, ela é menos animada do que a primeira abertura, a Hikaru Nara. Porque esse anime, ele muda o tom na metade dele. Bastante. Muda bem o tom. Quando você tem a primeira temporada, digamos assim. Primeira parte. A primeira metade. Você tá ainda descobrindo as emoções de todo mundo e descobrindo qual é de cada um ali. Quando você chega na segunda metade, você já pensa assim, vai dar merda. Na verdade, os sinais estão todos lá desde muito antes, né? Mas... só o Mugi não pegou. É, eu demorei pra caralho pra perceber isso. Eu demorei pra caralho. Diga mais, já tava na metade da segunda parte, eu ainda não tinha me tocado. Até gente. Que eu e o Sage conversamos e o Mugi queria matar a gente. O quê? E pior que quando ele falou tudo que vocês falaram, tudo fez sentido. Caramba, Mugi. Mugi, você é devagar, hein? Meu Deus, né? Mas assim, vocês falam das aberturas, mas tem que falar também dos encerramentos, né? Tem a Kira Mac, tocada pela Watt. Como se pronuncia, né? Também, é a primeira encerramento também. Ela é um pouquinho mais, assim, feliz, né? Mas já é mais denso. Geralmente os encerramentos, eles costumam... pelo menos, eu não sei se vocês vão confirmar isso, mas boa parte dos animes que eu vi, os encerramentos, eles costumam ser um tom um pouquinho mais... se não mais triste, pelo menos um pouco mais calmo do que as aberturas. Eles são mais pra desacelerar mesmo. Sim, é mais melódico, né? Sim. Nesse quesito, né? Sei lá, a abertura é pra chamar muita atenção da galera. Olha lá. E o encerramento tá acabando mesmo. Tá bom, o pessoal tá indo embora, né? Te dá aquela sensação de finalização, sabe? Aquela sensação de despedida. A gente tá indo embora, gente, ó. É. A não ser aqueles animes que sempre terminam com um gancho, tá ligado? Aí eles deixam aquelas encerramentos já mais, tipo, agitados. Ah, sim. Mas, assim, você tá falando desse primeiro encerramento, né? Aqui ela é um pouquinho mais animada, porque comparação à segunda, a Orange, da Seven Ops. Nossa, que dramático, cara. Orange é foda, velho. Que música legal. Aí você já tá numa pegada de tô bad feelings e... total. Tipo, posição fetal no canto, ferrou. E aqui vale falar também do compositor da trilha sonora instrumental. Não é uma coisa que a gente fala com tanta frequência, mas considerando a temática do anime, não dá pra gente não falar que quem compôs a trilha foi Masaru Yokoyama. E eu acho que ele fez uma coisa muito legal, que ele conseguiu integrar músicas já consagradas, porque, poxa, você escuta peças de Chopin, versões do Rachmaninoff e tudo mais, ele consegue misturar isso com a cara dele. Ele pega temas consagrados, incluindo a sua trilha sonora, com músicas compostas também pra trilha, e eu acho que ele fez um trabalho muito bom, que deu o clima do anime. Se tivesse encagado a trilha sonora instrumental, não teria tido o impacto que teve. Querendo ou não, Dri, para pensar, um anime de porradaria, a emoção tá no, nas lutas. No soco. No soco. É o soco da amizade. Então, exatamente. E no anime musical, a emoção tá ali na trilha sonora, entendeu? Então, isso daí, as músicas, o compositor, ele basicamente, ele fez tipo a porradaria do anime, entendeu? É uma boa comparação, na verdade. É, considerando que é o Mugi, né? É uma ótima comparação. Valeu. Mas assim, ó, a gente já disse, né? Tem música clássica tocado, tem falado o nome de compositor, mas não é o foco principal, na minha opinião. Não, não é. O foco é o drama dos personagens. Ah. A música é uma desculpa, na verdade. Exatamente. Tanto assim, que se você quer ver um anime que tem mais música clássica e mais informação, tem que ver o Nodame Cantabile. Nodame. Esse sim te dá mais informação de o que é o compositor, o que, que ele tá querendo fazer naquele momento, o que significa esse ato, a história, né, da música, do compositor, etc. Muitas informações. Aqui não, aqui ele taca o nome da música, não em destaque, né, um ou outro comenta essa música e tal, e tá ali. É, realmente, a gente não tem todas as informações, assim, musicais, essas coisas. É, simplesmente, é falado e tocado, né? Sim. Sim. E a gente vê as emoções das pessoas quando, ao tocar. Eu tentei anotar aqui o nome de todas as músicas que eles estavam tocando, eu não consegui anotar tudo não, cara. Nossa. É muita coisa. Cada episódio, você tem uma ou duas músicas que é mencionado. Gente. Tem Beethoven, tem Chopin, tem Kreisler, tem Saint-Saëns também, e alguns outros que eu não consegui anotar, que não falaram, não comentaram, uma pena. Mas já que a gente tá falando de música, eu acho muito legal, porque é um anime musical, que a música é importante, mas não é o foco, cada um falar aí qual música mais gostou do anime. Tem um monte, viu? Escolhe uma. Posso começar? Por favor. Olha, tem um momento que ele toca um dueto com uma garotinha, isso daí é uma valsa. Da hora. Da Bela Adormecida. Nossa, sim. Só que é um dueto de piano. E eu gostei da personalidade dele, a mudança de tom e como ficou legal aquela música. Não, eu achei sensacional também. Pra mim, uma que marcou muito era aquela que a mãe dele tocava e que foi a que ele tava ensaiando pra tocar na apresentação de gala junto com a Kaori. Sim. Achei legal porque, assim, primeiro porque a versão que ele tava tocando era de um pianista que eu gosto muito, que é do Rachmaninoff. Eu gosto muito das coisas que ele faz. E segundo, que todo o impacto que aquela música teve naquele arco e a forma como ela realmente transmite aquele sentimento que ela quer transmitir, eu acho que, assim, tornou aquela cena muito especial, entendeu? Eu gostei muito da música e eu acho que ela, naquela cena, foi a melhor escolha possível. Essa daí é o Tristeza de Amor, se eu não me engano, né? Isso. Love Sorrow. Ah, sim, é muito bom mesmo. Então, a minha... Puta, eu tava tentando lembrar o nome dessa música, porque, na verdade, até hoje, quando eu escutei ela, eu... Caraca, eu conheço essa música de algum lugar e eu não lembro de onde. Mas, enfim, eu gosto muito quando ele encontra a Kaori. E ela tá tocando aquele piano... De sopra. Escaleta. Escaleta. E tá aquele... Tan, taran, tan, tan, tan, taran, tan. Eu não lembro que porra de música é aquela, velho, de onde que é. Eu gosto muito, velho. Essa daí é a Morning of the Slag Ravine, que toca no Laputa, o Castelo no Céu. Então, a minha música que eu vou escolher será a música que é tocada pela aquela menininha que gosta dele. Que toca piano também. Pera aí, toca piano também. Ah, todo mundo toca piano nessa porra. Menos a Kaori. Acho que é a Amy que ele tá falando. É a Amy que, infelizmente, né, a gente não tem tanto aprofundamento nesses personagens secundários, mas ela me pareceu uma personagem assim, que tinha um potencial legal pra história, mas como não era o foco e tudo mais, e eu gostei do jeito que ela tocou. Isso aí é Chopin, estudo Opus 25, número 11, O Vento do Inverno. Ela tava inspirada, porque o grande, abre aspas, amor, fecha aspas, dela tinha voltado a tocar, que ao mesmo tempo é um grande rival dela, e é uma coisa meio confusa. Sabe que eu sempre achei que ela fosse uma tsundere, isso não aconteceu, eu acho que não é amor aquele sentimento dela. Na verdade, não é amor, o que ela gostava não era da pessoa dele, era do que a música dele passava. Que ela tinha, não era amor, era uma admiração pelo fato de ele conseguir transmitir com a música dele uma sensação que ela não encontrava, que ela não tinha sentido antes, que era coisa de ver a cor das notas, de enxergar o campo de girassóis. Eu acho que o que ela gostava dele era justamente isso, que ele conseguia fazer ela enxergar essas coisas com a música. E outras pessoas não conseguiam, e quando ele não conseguia mais, ela se sentiu traída, talvez. Posso ser do contra e falar que eu achava que ela gostava dele, sim. Eu meio que torcia pra isso. Você gostava mais dela do que das outras? Olha... Sério, Mugi? Não, pra mim ela tinha que ser a Kaori. Mas se não fosse ela, eu preferia ele. Ah, não, pera. Que você gostava mais dela do que da Tsubaki. Ah, pô, vá pra merda. Não, essa boca é muito zoada, velho. Sai pra lá, Mug. Apenas pare, Mug. Porra, ah. Mug. Miga, para, tá feio. Vamos falar um pouco dos personagens mais a fundo agora? Sim. Beleza, então. Seguinte, a gente tem aqui, então, os personagens principais dessa trama. Todos musicistas, praticamente. Então, vamos falar mais ou menos a história de cada um aqui pra vocês se inteirarem. Primeiro, o protagonista dessa trama, né? O Kosei Arima, o gênio, o prodígio. O prodígio. A máquina. Né, desse... A máquina. Pô, é uma boa menção também. O metrônomo humano. Exatamente. É. O Kosei, ele é um cara que, assim, eu acho que o mundo dele é muito focado na música e ele não consegue pensar em outras coisas. Mesmo quando ele tá tentando não pensar na música, ele pensa em música. Eu não sei se vocês entendem Sim. o que eu quero dizer. Ele pensa cantando. Não. Ele foi ensinado a isso, entendeu? Ele foi, exato. A criação dele foi toda focada pra isso. Ele não aprendeu a ver, ver outras coisas. Então, Arima Kosei, né? Desde muito novo, ele já mostrou interesse em uma certa habilidade com música, em especial piano. Uhum. E ele teve, entre aspas, sorte de ter mostrado essa habilidade, porque ele já vivia num ambiente propício a isso. Porque ele tinha a mãe dele, que era pianista, e também a melhor amiga dela, que também era pianista. E isso. E por causa disso, ele começou a tocar muito cedo e, bem, as duas, tanto a mãe quanto a amiga, foram pianistas, assim, excepcionais nas suas épocas, pelo que é entendido. E ele tinha uma instrução muito boa. Ele já tinha um dom e também ele teve muito, como ele te falou, ele teve uma instrução muito boa. Juntou a fome com a vontade de comer e GG. Sim. Mas aí, o que acontece? O que o bicho pega? O bicho pega quando, por algum motivo de doença, a mãe dele não consegue mais tocar e começa a colocar uma pressão gigantescamente gigante em cima do Arima Kosei. Eu gostei do gigantescamente gigante. Eu gostei muito disso, mas enfim. E, mano, aí o moleque fica da pá virada, entre aspas, né? Porra, também o moleque é tipo de 11 anos. E a mãe chega assim, você vai tocar pra ser o melhor do mundo no piano, nem que você quebre seus dedos, moleque, dando tá? Dando tapa nele. Tipo, por que que você tá comendo? Você não tem que comer agora, você tem que tocar piano. Por que que saiu? Por que você tá dormindo? Eu não tenho que dormir. Porque você tá com esse gato, não pode ter gato. Vai tocar piano. Resumindo, vá tocar piano, vai moleque. Vai tocar piano. Tocar piano e acabou. Aqui uma coisa que eu acho interessante a gente falar, que foi uma das temáticas que eu realmente não esperava encontrar nesse anime e num anime desse segmento, que seria um shonen, que é a questão do abuso familiar. Gente, eu não me lembro de ter visto isso sendo mostrado da forma que foi, das agressões que a mãe fazia pra exigir excelência do menino, entendeu? Que é algo que, assim, você consegue imaginar facilmente isso acontecendo no Japão, ainda mais. Sim! Você consegue imaginar isso acontecendo na casa do seu vizinho, pá, cara. Mas eu achei muito interessante mostrar isso, porque eu, pelo menos, não me lembro de ter visto sendo mostrado desse jeito, ou sem, tipo, às vezes aparecem certos pais que, se a gente for analisar com calma, a gente vai considerar que eles tratam os filhos de um jeito abusivo, mas não com a seriedade que foi dado nesse anime, entendeu? Eu achei isso muito legal, achei isso muito, sei lá, real. Focou bastante nisso, focou Sim. muito, mas esse foco foi justamente pra poder construir o personagem claro. Arima Kosei, que aí claro. Você entende o porquê dele ter esse bloqueio, porque, assim, ele sempre foi cobrado muito da mãe, quando ela tava nos seus últimos dias, e ainda mais durante uma apresentação dele, lá bate as botas, né? Então, mamãe está lá, mamãe não está mais lá e fudeu. Eu só aprendi até agora, a única coisa que eu sei fazer na vida é tocar. E eu tocava antes porque minha mãe gostava disso. E agora eu toco porque minha mãe obriga a fazer isso. Ele entra num conflito muito forte, tá ligado? Mais ou menos, porque mesmo assim ele não para de amar a mãe dele em nenhum momento. Nenhum momento. Ele nunca, assim, pensou mal da mãe dele no quesito, assim, ela não deveria ter feito isso comigo. Que chega a ser até um pouco frustrante, porque você tá vendo isso, você fica bravo, você fala, é que essa vagabunda, para com isso. Mas, ó, isso também é mais um dos motivos pelos quais eu achei que essa representação foi muito bem feita. Porque também isso. Muitos casos de abuso familiar, de abuso dos pais em relação aos filhos, de agressão, os filhos não veem os pais como os vilões. Podem criar um certo ressentimento, mas eles não criam ódio, entendeu? Você vê que apesar... Porra, mas é óbvio, é tipo, é o pai e a mãe, sei sim. lá, eu não consigo imaginar sim. algo assim. Sim. Tipo, é um laço muito Exato. Forte, eu achei entendeu? Que isso foi, apesar de, por mais frustrado que a gente fique, por mais irado que a gente fique, por mais errado que aquilo tudo pareça, a forma como o filho reagiu, surgiu, eu acho que foi retratado de uma forma bem realista. Eu achei foi isso, crível. Achei isso muito legal, achei isso muito crível, sabe? Logicamente, tem o outro lado também, que é a visão da mãe, mas isso aí a gente deixa na zona de spoilers, tá? Porque é importante falar disso posteriormente. O mais interessante é que depois, né, você vê a mudança dele pra quando ele tem 14 anos. O engraçado é isso. Ele tinha 11 anos, parece um pirralho, 14 ele tá mais crescido, cara. Que salto, hein? Porra, não, foi um estirão muito forte, velho. Bem-vindo a uma coisa chamada estirão de crescimento. Foi demais, cara. Foi absurdo. Porque, tipo, quando você vê, eu achei que faltou um certo olhar de proporção aí. Porque quando você olha no anime, eu pensei que o Piá tinha, tipo, sei lá, 5, 6 anos. Também, cara. Também. Só que não, ele tinha 11. Cara. E foi um estirão muito forte, cara. Velho, tá errado. Mas aí depois você vê que ele já tá na escola, né? Ele já tem uns amigos. Só que ele ainda tá tocando o piano, mas ele não toca naquela coisa profunda. Ah, mais aquela coisa assim de saber uma nota ou outra, fazer um servicinho pra alguém que pediu. Na verdade, ele meio que evita tocar, até se aproximar de um piano, né? É, profundamente ele foge, né, do piano. Até que, como a gente fala, ele vai encontrar um personagem, o Alegre, feliz, né? Que muda muito a vida dele. Que é a Kaori Miyazono. Eu digo que a vida do cara, ele tava uma merda antes, né? Uma merda assim, né? Merda assim de trauma, né? Pós-traumático. E ele não queria sair, não ia encontrar uma forma de sair dessa situação, né? Desse trauma. E aí você encontra essa personagem que empurra ele sair dessa situação desagradável dele, de trauma. Queria até falar que esse primeiro encontro do Haruma com a Kaori Miyazono é uma das cenas mais artisticamente bonitas que eu já vi. Porque logo no começo, isso é tudo o primeiro episódio, logo no começo do anime você é apresentado pra um mundo todo em tons insaturados, sombrios e não sei o que. E assim que eles encontram, parece que passa um ar assim, passando por tudo e as cores ficam mega saturadas, felizes e alegres. Passa um ar que leva por tudo, até inclusive saias, entendeu? Não é por causa da saia que tu fala isso, tá falando? Não, tem que ver alguém pra zoar o rolê, né? Né, pô? É tipo assim, você viu um anjo na sua vida. Um anjo e uma calcinha. Porra, Mug. Olha, quem mais é a favor de tirar o Mug da gravação, diga eu. Foi mal, eu não consegui me conter. O que é o host da chamada? Então. Desliga o Mug, por favor. Eu sou o host. Ah, droga. Aliás, o Jim falou, artisticamente bonito. É uma grande elogio esse anime também. Ele é muito artisticamente bonito. Nossa, eu gostei muito da arte dele. Eles conseguiram fazer uma coisa que eu acho que foi uma das grandes vitórias desse anime. Porque assim, quando você precisa transmitir música por um meio visual, não é tão simples assim, obviamente. Porque não adianta só você colocar o cara tocando piano, senão só vai ser muito chato. Pra transmitir as emoções, pra transmitir realmente a mensagem que o pessoal tá querendo passar, eles souberam usar jogos de luz, jogos de cores, mudança de plano de imagem, sabe? Eles fizeram essas brincadeiras pra, assim, você de fato, de alguma forma, você conseguir enxergar o som também. Não apenas ouvir, mas enxergar. Eu acho que eles souberam misturar esses dois meios, o meio visual e o meio auditivo, pra passar uma mensagem só, que conversava muito bem entre si. O traço do Shigatsu não é extraordinário, tem animes com desenho mais bonito do que o Shigatsu, muitos animes com desenho mais bonito que o Shigatsu. Mas uma coisa que eles acertaram muito foi justamente isso. Eles saberem brincar com cores, com formatos, com perspectiva, pra poder transmitir o som de uma forma visual. Bom, eu gostei. Eu gostei bastante. Eu gostei também. Eu achei muito legal. Mas, assim, essa personagem aqui, nossa, ela é um diferencial danado nessa história. O foco da história mesmo é entre essa situação, né? Entre o protagonista, o Arima, e essa garota, a Kaori. O principal foco. Mas é muito legal ver essa relação entre esses dois. Ver como ela é alegre, que empurra o cara. Também tem aquela situação de briga, de xingar ele também. Que tem uma situação cômica forte. Tem gente que eu sei que não vai gostar muito, assim, né? Esse contraste de drama pesado e comédia. Eu gostei, eu achei bem legal, vai. Eu adorei. Descontraiu bem. Até porque se o anime fosse inteiro na mesma pegada, gente, é possível que eu dropasse o anime, porque ele é muito intenso emocionalmente, entendeu? E você precisa de momentos pra quebrar, porque senão de fato você não consegue apreciar de tudo. Sim, ele arrasta, ele fica com sentimentos pesados, assim. Mas assim, ele tem essa parte feliz, muito feliz, e isso põe essa parte da comédia. E essa personagem, ela impõe muito isso a ele também, põe as partes de drama e põe as partes de comédia feliz bastante, né? Eu adorei ela também, viu? Nossa, adoro. Ela é muito fofa. Só que a gente só vai poder falar dela direito na zona de spoilers. É, aguenta aí. Aguenta aí, mas gente. Mas fora Kaori, a gente também tem os amigos, assim, do Kosei, que são extremamente importantes também. Então vamos começar aqui pela amiga de infância dele, que é de Tsubaki, Sawabe. Então, a gente tem os dois amigos aqui do Harima Kosei, que eles têm uma peça importante. Um nem tanto, o outro com certeza tem, né? Na verdade, eu acho que os dois têm uma certa importância, sim. Não, os dois têm uma certa importância. Eu só falei que um não tem tanta e o outro tem mais, Muki. Tá bom. E a gente vai começar aqui primeiro pela Tsubaki Sawabe, que é uma menina extremamente fofa, que gosta muito de esportes e que você não sabe, mas tipo, é que tem aquela situação que todo mundo que já passou pelo médio e o primário já conhece e já viu acontecer, que é de um casalzinho gostar um do outro e não saber direito que disso. Na verdade, ela mesmo não sabia que ela gostava do Kosei, tá ligado? Então, foi isso que eu falei. É isso que a gente falou. Não, foi meio que isso que a gente falou. Eu falei isso. Eu entendi que, tipo, um não sabia que o outro gostava do outro. Não, entendeu? Eles por si só não sabiam que gostavam, porque... Então, beleza. Tipo, você olha os dois personagens, você percebe que eles têm uma ligação especial por N motivos. Mas eles não se tocam. Mas eles são burros. Mas eles mesmos por si só não... Todo mundo ao redor sabe que eles se gostam, mas ninguém fala e eles não se tocam porque eles são bobos. Bem-vindos ao mundo de Nisekoi. Não, é aquela situação que você é um amigo de longa data da pessoa e de repente você se toca que você gosta, ama a pessoa. É bom falar isso daí porque eles são amigos realmente de infância, entendeu? É, quando é falado muito do passado do Kosei, que a gente falou sobre a retratação que ele tem com a mãe, várias vezes aparece a Tsubaki e várias vezes aparece, por exemplo, ela ajudando ele, ela ficando preocupada com ele, por exemplo, você não pode se machucar, você não pode machucar suas mãos, você torceu o seu tornozelo, imagina se tivesse torcido a mão, tá ligado? Um dedo. O mundo é música, você não pode ficar fazendo besteira. Ela é realmente preocupada com ele, eles são amigos de infância realmente bem unidos. Tanto é que, assim, até uma coisa que ela fala, ela se considera, tipo, a irmã mais velha de um moleque desajeitado, entendeu? Uhum. Só que, assim, é o mal de anime. Eu queria um anime em que um amigo de infância permanecesse apenas como amigo de infância. Porque, cara, sério, não é possível que todos os seus amigos de infância em algum momento tenham sentimentos escondidos por você. Eu acho isso foda. Posso falar uma coisa? Ah. Lógica de Nisekoi. É amigo de infância, a pessoa vai se apaixonar. Caralho, velho. Isso eu acho que tá com cara de lobby pra gente fazer um cast de Nisekoi que não vai sair. Mas beleza. Vai sair. Isso é um clichê que acontece muito. Porque é um clichê e é bom esse clichê, se você pensar bem. Em animes é, pô. Ah, bom assim, né? É bom. Acontece, né? Você está cansada dele, mas isso não o torna pior. Ah, é... É, exatamente, eu concordo com o Jin. É um clichê ok. A única coisa é que você não pode extrapolar ele muitas vezes no mesmo anime, tipo Nisekoi. Chega de falar de Nisekoi, Mugi. Não, mas é que nesse anime é só um, pô. Então não tem tanto problema. É, não, esse anime é ok. Não, mas é que assim, não é que tem assim muitos em um anime só, é que tem todo quanto é anime de temática de cotidiano escolar. Ah, isso é um clichê, né, normal. Até porque a audiência também, os leitores, acabam torcendo. Ah, é um amigo, poderia ser mais. Pô, vamos shippar esse negócio. Malditos shippers. Shippers everywhere. Malditos shippers. E eu tô falando isso como alguém que faz parte dessa corja. Certo, nunca shippem na vida de vocês, é um inferno. É um buraco que vocês não vão querer entrar. Peraí, Dri, então isso quer dizer que você não tem moral nenhuma de falar isso, Dri. Exatamente, eu falo, mas assim, eu tenho plena... Você é uma hipócrita, sua hipócrita. Amigo, eu tenho consciência disso. Olha, eu só tive dois chips na minha vida, e eu acho que eu tô indo pro terceiro, coisa que eu vou shippar. Mas o primeiro chip que eu fiz foi Fair Panda. Deu certo. Deu certo. O outro que eu faço é o Feto e a Visa. Justo. E tá indo certo. Lá vem o terceiro. Você vai apanhar, amor. E eu acho que o meu terceiro vai ser Dri Cabeça. Eu falei. Olha, se vocês gostam de viver na ilusão, se vocês reduzem a minha capacidade de discernimento a isso, beleza, mas né? Sundere Mode Off da Dri, vamos indo. Ô Mugi, se a Dri morasse em São Paulo, era certeza. Caramba, mas voltando. Porra, fácil. Ah, vocês falam demais, vai. Namorado da Dri, por favor, perdão. Uma coisa que eu gosto dessa personagem, a Tsubaki, é que é o seguinte, você tem esse trio de personagens, então o Arima, a Kaori e a Tsubaki. E eu gostei das duas garotas, porra. Pô, eu também tive isso, Seiji. Você lembra da gente conversando? Sim, a Kaori é um diferencial, obviamente, mas a Tsubaki também é uma personagem legal, vai, que você pode torcer o bem pra ela também. A Amy também é legal, hein? É, mais ou menos. Não teve tempo de se aprofundar. É, não teve tempo de se aprofundar. Mas eu acho que ela seria uma boa personagem também pra um parzinho futuro. Exatamente. Eu sinto eu concordo com o Jin. Mas eu acho que a Tsubaki é melhor ainda, Mugi, desculpa. Porra. Sim, eu gostei dela, a personalidade dela, aquela ideia de que ela realmente ela não sabe como tá os seus sentimentos pelo seu amigo de infância, de longa data. Não, o que eu gostei dela era justamente que, por exemplo, enquanto a Kaori tá no mesmo mundo, eles falam a mesma língua, você tem uma química legal por causa disso, certo? Sim, sim. Você com a Tsubaki, eles têm uma química legal justamente por falta disso. É uma coisa meio maluca. E você vê muito, muito ela xingando a música, assim, essa música que me afasta dele. Nossa, por que é música? E ela fica com inveja, né? Porque a música aproxima os outros. Ela tem ciúmes da música. É, fica contrapondo, né? Enquanto uma tá forçando a música, a outra, tipo, não, não pode música. A música tá tirando você. É que, na verdade, as duas querem o bem deles de um jeito diferente. Exato. Uma quer que ele fique bem, por isso tá levando pra música, e a outra fala, ah, não, a música tá fazendo mal pra ele, então vamos afastar aí um pouquinho ele da música. Mas, ao mesmo tempo, também quer que ele tenha um contato certo com a música. No final, os duas querem que dê tudo certo, no final. Sim, isso eu acho que é legal, que assim, você vê que as intenções das duas são muito sinceras, né? Que elas realmente se importam com o bem-estar dele. Eu acho isso bacana. Ah, sim. E eu gosto de ver também o ciúme dela, né? Pela Kaori. Não só pela questão da música, mas o sentimento de incapacidade de tirar o Arima daquela situação traumática, né? Que a Kaori tá conseguindo. Então ela vê assim, poxa, mas eu nunca consegui essa situação. E essa garota que apareceu agora, né? E que eu apresentei a ele, porra. Então ela fica muito naquele sentimento de culpa. Se não fosse eu, se não fosse isso, ela não se apresentaria. Se eu não fosse tão tapada. É, cara que eu gosto, eu não ficaria apaixonado pela outra garota e tal, né? Mas eu achei muito interessante também que, apesar de tudo, considerando os padrões de anime e afins, o nível de tapadismo deles não é dos mais extremos, sabe? Tipo... Não! É, pode até demorar pra aceitarem seus sentimentos escondidos e pãs, mas eles foram sinceros em relação aos sentimentos deles. Não ficaram com aquela coisa, não, não vou dizer que eu tô apaixonado e não sei o que, não sei o que. Não teve tanto isso. Quando confrontados de verdade, sim, eu gosto dela, sim, eu gosto dele, entendeu? Eu achei isso legal. Achei isso uma boa coisa. É por isso que é um trio que eu gostei bastante nesse anime. Mas aí eu acho que não é um trio, vira um quarteto, porque entre o Ryota, o Atari Ryota. Que é um personagem muito legal. É um personagem muito legal. Eu não queria ficar comparando com um personagem de outro anime que não tem nada a ver, mas ele me lembrou muito o Kida do Durarara. Porra, ele me lembra demais o Kida, velho. É despojado, fala pra caramba. Ele lembra demais. Pega todo mundo. Não, mas não, a questão é que o Kida, ele tipo, quer as mulheres. O Atari também. Não, a diferença não existe. Não, tem uma diferença básica nisso aí, Mugi. Porque o Kida, ele se revela pra todas as mulheres e pede pro encontro. O Atari fica na dele esperando que a menininha venha pedir um encontro. E, tipo, eles conseguem, velho. Enfim. O Atari, ele é, tipo, aquele seu amigo superstar, tá ligado? De, tipo, clássico clichê de anime também. Aquele seu amigo superstar que as minas tudo paga pau. O cara do fã-clube, né? É o cara do fã-clube. É isso aí. É, apesar que nesse anime ele não é tão profundamente desenvolvido, né? Porque a função dele é só ser uma ferramenta, um instrumento, né? Então, ele só tem duas funções no anime todo. A primeira é a desculpa e a segunda é ser o rival. É, exatamente, concordo. Só isso. É, mas mesmo ele não age como um rival. É que, na verdade, lá no Japão e em alguns outros países, você ter um rival não é uma coisa negativa. Aqui no Brasil você pensa, rival, eu quero uma... Não, não é assim. Meio contrassenso da cultura deles. Na verdade, rival é coisas boas. E nada impede você ser amigo do seu rival e vice-versa. Você quer bem pro seu rival. Você só quer superar ele. Mas você quer que ele seja bom também. Bem, eu acho que então a gente pode colocar aí que uma situação importante do Atari. O Kousei conhece a Kaori porque a Kaori vai se encontrar com o Atari. Beleza? Porque ela está gostando dele. Isso. Isso. E uma coisa importante, o Atari é pegador, entendeu? Então, se ele descobrir que tem menininha gostando dele, ele vai pra cima. Isso. Ele é jogador de futebol, deu bom na área, é pênalti, velho. Ele vai lá e mete o gol. A Kaori pediu pra Tsubaki apresentar o Atari, e como a Tsubaki não queria estar só nesse encontro desse casal, chamou o Arima pra ir junto. É, não queria ser a terceira roda, né? E aí o Arima conheceu a Kaori desse jeito. Mas dá pra culpar ela por não querer ficar de castiçal no conto, cara? Segurar a vela não é legal, gente. Então, gente, eu queria dizer uma coisa. Só eu que às vezes percebia que o Atari tinha, tipo, uma certa quedinha pela Tsubaki. Não, não tinha. Sei lá. Nunca notei isso. Cara, nunca percebi também. Posso... Nunca tipo, às vezes isso. Quando ele conversa a respeito dela, falando dos sentimentos dela, que ela tem pelo... Gosei. Sei lá, às vezes eu penso algumas coisas. Sei lá, pode ser realmente que eu peguei, tipo, à toa isso daí. Você é maluco. Pode ser, pode ser. O que pra mim eu não conseguia ver naturalmente é essa paixão da Kaori pelo Atari. Tão natural. Isso, pra mim, não era assim. É, na verdade, ficou bem... Pra mim, parecia uma coisa forçada também. Então, isso parecia uma coisa forçada também, porque justamente o Atari não é o protagonista. Então, na teoria, toda... Boa! Perfeita! Perfeita boa. Analogia, Di! De... Demais! Foi por demais! Isso. Parabéns! Peraí, deixa eu bater palma. Resumindo, anime. Perfeição. E é isso. Falei. Ela fala assim, ela adora o Atari, mas fica toda hora conversando com a Arima. Pô. É, tudo bem, mas também tem aquilo, né? Teoricamente, você não veria. Como justamente por ele não ser o protagonista, você não veria a conversa dos dois. Porque tem conversa entre os dois, entendeu? Sim, tanto que tem até a hora que ela mostra uma foto que tá só os dois juntos. Bem, mas o Atari, ele fecha aí o trio de amizade do Coulson, né? Que antes da Kaori aparecer, o vínculo de amizade do Coulson era basicamente Tsubaki e Ryota. Sim. É, provavelmente ia ter um outro carinha que era tipo, você tá aqui do meu lado e eu converso com ele na sala. É tipo a amiga da Tsubaki que conversa com ela. Ah, mas não amizade de infância. Desde a infância, né? É, esses três foram retratados, assim, uma coisa que eu achei até muito bonita foi que a amizade deles foi mostrada em vários momentos, né? E assim, eles sempre eram retratados juntos. Tanto é que até nos momentos, uma das coisas que a própria Kaori fala é que era um grupo que parecia tão completo, tão fechado, que ela não achou um espaço pra entrar. Que ela estudava na mesma escola e demorou pra que ela pudesse se aproximar deles, porque pra ela parecia um grupo tão coeso em si, que ela não achou um espaço, uma brecha pra ela entrar também. É aquela situação, você tem aqueles amigos de longa data e de repente aparece uma quarta pessoa e como que você vai conseguir encaixar, né, nessa amizade? É, e animes geralmente são trios, não quartetos, né? Um trio funciona melhor no anime. Então. Realmente. Pois é, mais um clichê, trios. Porra, eu nunca tinha reparado isso. Agora eu tô olhando na minha cabeça. Sério, Mugi? Tá em todo lugar. Nossa, o Mugi vê Gintama, vê Sketch Dance, por exemplo. E é por isso que o Mugi toma spoiler. Porra, é tudo três? Caralho. E sempre tem uma garota no meio desse trio. É, tipo, são dois rapazes e uma guria. Assim, eu não queria falar isso, mas pensando no Naruto, Mugi. Porra, velho! Caralho, boom, velho, boom! Fora o trio de amizade que a gente tem do Kosei, a gente tem certos rivais que o Kosei tem e ele nem sabia que ele tinha. É muito, eu acho que, tipo, é muito da hora deve ter sido um negócio tão desmoralizante pra eles. Quem são vocês? Mano, eu ia mandar o cara se fuder na hora, sério. Tipo, amigo, mínima obrigação que você tem, querido, é saber quem eu sou. Tá achando o quê? Tá achando que tá onde? Que é o Takeshi e a Emi. É. Os dois, assim, a gente conhece mais... Eles não são apresentados tão cedo pra gente. Embora já são apresentados na abertura. E na abertura eu vi o Takeshi e eu pensei que ele ia ser um puta personagem foda. Porque, cara, é um pianista de terno. Tipo, nossa, com Super Saiyajin, tá ligado? Ele é tipo um Super Saiyajin. Mas ele é um puta personagem foda do mesmo jeito. É, eu falo, cara, esse... Ele é o Super Saiyajin da música. Cara, vai ser muito pica das galáxias, eu quero ver. E tipo, ele não se destacou tanto, eu fiquei bolado. Mas sabe o que foi isso, Mugi? Foi o cabelo. Porque toda vez que você vê um cabelo pra cima... É óbvio. Olha, achei que aquele cabelo espetado foi tipo, too much Square Enix, para, sabe? Aí faltou vir com uma espada gigante nas costas também. É, eu tava esperando isso, com uns 40 cintos diferentes na roupa, sabe? Uma merda desse tipo. Gostei dessa expressão. Mas enfim, mas realmente foi tipo, too much Square Enix, justamente eu acho que por causa disso eu gostei dele. É, todo mundo gosta do cara com cabelo zoado, né? Então, no Japão, quanto maior o seu cabelo, quer dizer, quanto mais pra cima o seu cabelo, mais poder de luta você tem. Exato. Mais bagunçado ele fica, né? É tipo, é uma regra universal do Japão. Concordo. Consigo acreditar nisso. Coitado do Nappa, velho. Coitado do Nappa. Porra. Mas assim, questão de profundidade desses dois personagens, não dá pra fazer muito, né? Porque eles só são coadjuvantes nessa história toda. É, eles são extremamente coadjuvantes. Eles servem, eu acho que só pra estruturar, assim, a história do Kousei com a música, que ele tinha rivais e também eles ajudaram, de certa forma, a incentivar um pouquinho do Kousei nos concertos e criar, assim, uma rivalidade pros concertos. Então, são personagens que servem pra destacar mais ainda o Arima, né? Mostrando como exatamente. Ele tem uma influência forte quando ele era prodígio, assim. É que, na verdade, como ele já tinha sido dito um prodígio, seria até estranho se algum personagem assim não existisse. Pô, tá faltando a irmãzinha do Takeshi aqui na ponta. Nagi. Takeshi tem uma irmãzinha também, né, que... tem mais importância que ele. Que tem mais importância do que ele, exatamente. E eu gostei dela, tá bom. Ó, é demais, velho. Ela é muito boa, ela é muito legal. E ela meio que também, tipo, fica tipo a finzinha do... Não, não é fica. É o poder do protagonista, né? É o poder do protagonista. Fica. Ela não fica afim. Ela, tipo, tem uma admiração. É o sensei. É o sensei. Ao contrário da Amy, na minha opinião, que ela não é, assim, aquela apaixonite, né? Tsundere. Ela não é aquela... Ela não... Ela, tipo, ela gosta dele. Ela gosta... Ela, tipo, é que nem... Ela gosta dele e não sabe ainda. Não sei, eu acho... Tá muito na cara. Eu acho que eu vejo... Ela vê o Arima como uma meta, né? Uma meta. Uma inspiração, não, é uma se meta. Ele só visse, se ela só visse o Arima como uma meta, ela não ia pegar e ficar envergonhada em ir assistir o concerto. Exato. Ela ponto, vai, tipo... Ela não vai... posso mostrar meu rosto. Ela vai com capuz, óculos, não sei o quê. Ela tem vergonha de gostar dele. Ela tá escondendo. Sabe quem eu não gostei? Daquele jurado, velho. Aquele jurado... Mano, aquele jurado é um cara muito chato. Chato, velho. Mas jurado é assim, Mug. É um crítico, Mug. Crítico tem que ser assim, cara. Mug, só porque você foi jurado uma vez na sua vida, não, você é exceção à regra. Jurados tem que ser chatos. Ele é um crítico. Crítico tem que ser crítico. Não tem jeito, velho. Tem que ser chato de vez em quando. É, só que alguns são chatos meio que de vez em sempre. E isso é foda, entendeu? Então, eu acho que o Takeshi e a Amy, a gente pode falar, fechar eles aí, como coadjuvantes para... E a Nagi. A Nagi também, vai. Deixar o Kousei, assim, mais em destaque, né? A Nagi, eu acho que até tem um que assim mais profundo, que ela vira tipo uma aluna dele, né? Então mostra mais ela. Eu admito que demais. Assim, eu não esperava muita coisa da Nagi, mas ela acabou sendo uma personagem mais legal do que eu esperava. Mais legal que o próprio irmão. Eu fiquei bolado com isso, sério. Eu fiquei muito bolado. Eu não digo que eu fiquei bolada, mas eu fiquei surpresa. E foi uma surpresa agradável, sabe? Achei muito interessante a escolha. Na verdade, eu gostei muito da ideia dos sentimentos, né? Dela e do irmão. Esquecemos de falar uma coisa mega importante sobre esses dois personagens. Que eles só começaram a tocar por causa do Arima. Pode crer. Sim. Não. Eles não começaram a tocar por causa do Kousei. Eles começaram. Sim, não. Eles não tocavam antes. A Amy, sim. E o... é verdade. O Takeshi, ele tocava, mas ele não gostava. Ele pegou gosto. Então, mas isso que eu vejo. O Takeshi, ele vê o Arima como um herói. E ele vê a situação atual do Arima, como ele tá tocando muito mal. E assim, onde está meu herói? Onde está esse meu herói que eu sempre admirava? E aí ele fica bravo com essas situações atuais. E a Amy chora. Tipo, chora de uma forma absurdamente. Esse cara que eu admirava também, porra, onde está minha meta a ser batida? O que eu estou fazendo? Eu tô falando quando ela vê a primeira vez da apresentação do Kousei, ela vê e chora muito, a ponto da plateia inteira perceber ela tá criança, chorando. Ela crescia, é demais essa cena, velho. Melhor cena dela. É. E é legal que, tipo, quem tá do lado, eu não vou falar agora, mas... Isso logo no comecinho, né? E a Nagi, assim, esse meu irmão que admira esse herói, eu quero saber quem é esse herói que tanto admira, né? E ela não gosta dele, no começo. Porque ela tá roubando o irmão. Sei, porque ela quer o irmão só pra ela. Exatamente. Vamos falar da Hiroko? Pra fechar. A Hiroko acaba sendo a figura materna, de fato, do Kousei, porque ela era a melhor amiga da mãe do Kousei, cuidou da mãe dele no final da vida dela. E depois que ele competiu no primeiro concurso em que aparece no anime, eles se reencontraram e ela volta a dar aulas pra ele e volta meio que cuidar dele, entendeu? Motivar ele, né? Mas eu acho que assim, o que ela faz é menos cuidar da habilidade dele como pianista e mais cuidar dele como pessoa. E ela percebe também que ele tá mais motivado por alguma situação. Sim, e assim, é o tipo de pessoa que senta o pé na porta quando o cara não atende o telefone pra poder cuidar dele, entendeu? Eu achei ela como figura materna, eu achei ela muito legal, porque ela cuida e ela cobra e ela é brigona, ela é... É, pé na porta e Hiroko na cara. Vai pro inferno, Mookie! Vai pro inferno, cara! Não, a gente tenta fazer fazer um podcast sério, aí vê um calça frouxa que nem o Mugi e faz uma dessas comigo. Ah, mereço. Mas enfim, mas o fato é que a Hiroko, ela apareceu um pouquinho mais pra frente, mas eu acho que é a figura adulta de mais destaque. Com certeza. Não, mas na verdade eu acho que é uma das únicas figuras adultas em que... Aliás, tem uma coisa em relação, não a ela, mas a filha dela que me deixa extremamente bolada. Por que que a filha dela parece um chibi, cara? Tipo, todas as crianças são bem desenhadinhas, mas a filha dela parece um chibi. Tipo, é muito estranho. Porque ela é mais nova ainda. Porque ela é mais nova ainda. Ela tem 4 anos. Mas caramba, podia desenhar pupilas coloridas, né? Não fazer aquela cara de... Sei lá, já viu a cara do pai? Deve ser assim, imagina. Puxou o pai, ué. É, eu achei a musiquinha dela falando mal do marido dela, achei muito engraçado. Marido idiota, me dê atenção, senão eu vou trair você. Porque eu voltei naquela música umas 3 vezes, porque eu achei muito legal ela cantando aqui. Mas enfim, o fato é que a Hiroko é uma personagem bem interessante e eu gostei da ideia de maternalidade que ela passou, entendeu? Mãe, mas não exatamente mãe. Maternalidade e culpa também, né? Ela tem, ela carrega. Sim, mas sabe qual a característica que eu mais gostei dela? O fato dela chamar o Harima de bonsai. Porra, cara. Bonsai, nossa, eu achei muito legal. Bem, gente, a gente se segurou até aqui. A gente falou bastante da obra em si, sem dar spoiler. Um pouco de spoiler. Um pouquinho, uma coisa assim ou outra. Mas não tem nem como falar, é um anime curto pra evitar totalmente os spoilers. Não dá pra gente fazer isso. Os spoilers até aqui foram spoilers do bem. Agora tá na hora do spoiler do mal. É spoiler que vai destruir o coração das pessoas. Então, no toque de 3 bonsais da Hiroko, a gente vai para a zona de spoilers. Sim, peguem seus lencinhos. Vamos lá. Bonsai. Bonsai. Bonsai. Bonsai. Yo, bonsai. Bonsai. Bonsai. Gente, começou, preparem-se para chorar, porque pega seu lencinho, sério, senta. Eu quero abrir essa zona de spoilers com uma coisa. Mug, vai tomar no cu. Por que você me falou pra assistir isso? Sério. Porra. Eu assisti esse anime por culpa do Mug, que era o que tava mais propagandeando ele. E assim, além das críticas positivas e tudo mais, e eu gosto muito de animes de música. Posso falar uma coisa? Pare. Se você tá me tomando tomar no cu, você tá automaticamente mandando você de tomar no cu. Também. Eu assisti. Podem ir. Essa porra, por causa dele. Deita as mãos e vão pro mundo, podem ir. Olha que eu incentivei a galera a ver também esse anime, viu? O Mug, o Hideki, o Cabeça, a Feia também viram o primeiro episódio. Deixem as mãos e vão pro mundo, pra não dizer pra outro lugar. Eu vi porque eu sempre vejo, tento ver todos os primeiros episódios da temporada. Eu larguei o foda-se bonito pro primeiro episódio disso aí. Eu falei, não vou ver essa porra. Eu falei, vê essa porra. O Hideki, ele falou assim, cara, é bom. E eu falei, porra, o Hideki fala que é bom, geralmente é ok. Cara, eu mostrei pro Hideki pra ele ver, ele viu. Aí o Sage falou, cara, é muito bom, vocês estão vendo, vocês estão vendo? Caralho, é boa essa porra. Então, a coisa que mais me surpreende é o Mug ter visto por causa do Hideki, ou o Hideki falar que é bom e não ter, e não ser it. Não, o quê? Você tá tirando? Mano, a quantidade de coisa boa que o Hideki me passa, velho. Nossa, velho, ele não vê só it. Resumo, velho, da história. Eu apresentei o anime pro Hideki, o Hideki me apresentou pro Mug e o Mug se convenceu, porque quando eu falei pro Mug, ele não aceitou. E todos vocês podem ir à merda juntos. Apenas isso. Mas a verdade é que, assim, eu já vou abrir essa zona de spoilers, até pra se algum desavisado tiver escutado aqui e quiser um gostinho de spoiler, eu já, antes de contar os motivos, eu já digo. Se você não tá no espírito pra chorar, pra pegar um anime realmente pesado emocionalmente, sério, não tem como a gente recomendar esse anime. Não assistam esse, de verdade. Vamos lá. Quando um anime começa com morte, já não é tão legal, não, tá ligado? Não. Como você começou com a morte da mãe do Kousei, já é um... Mas tem uma pegadinha. Mas vamos concordar que mãe de protagonista de shonen morrendo é tipo uma terça-feira chata, né? É comum. Ah, não é não, viu? Essa expressão é minha, mas tudo bem. Porra. Não tem seu nome nela. Oh, agora tem. Tordal, pra quê? Que... Mas a verdade é que uma coisa que já me chamou muito a atenção foi que, como a gente falou a princípio, é a variedade de temas que foram abordados nesse anime e muitos deles bem fortes. A questão da morte de mãe... Em pouco tempo. É, em pouco tempo. A questão da morte da mãe do protagonista, a questão do abuso, das agressões que a mãe do protagonista fazia nele, a questão da depressão, porque, gente, eu acho que já fazia um bom tempo também que eu não via se retratar um personagem deprimido como o Kousei me pareceu, entendeu? Porque, assim, você vê alguém apático, você vê alguém que paralisa em frente a certas situações, e as reações que ele teve, pra mim, me pareceram muito, assim, as reações que uma pessoa deprimida teria, entendeu? E isso me chamou muito a atenção. A forma como os personagens foram retratados, as falhas, os problemas deles, foi, acho que foi uma das muitas vitórias desse anime. Principalmente do Cole. Eu percebi que odiar protagonista de anime é a coisa mais fácil que tem. É muito fácil você odiar o protagonista. E assim, e esse tem alguns traços que talvez em outros a pessoa odiasse. Ah, o cara que reclama demais, não sei o quê. Mas eu acho que é uma coisa que faz tanto sentido, que você consegue entender tão bem ele, que criar empatia com o Cole pra mim foi muito fácil, foi muito rápido. Isso é um fator a favor dele. Assim, ó, pra mim, esse aqui é um anime mundano, né? Acontece em qualquer ambiente. E... é um anime do mundo. Então, não, qualquer situação cotidiana, isso pode acontecer. Qualquer lugar do mundo, você observa isso daí de a mãe ter morrido, ou a personagem ter ficado com um trauma, os amigos tentarem achar um jeito de fazer o amigo superar esse trauma, até que ele encontra uma certa pessoa na sua vida que muda tudo isso. E a gente tá vendo isso pra garotos de 14 anos, né? Você tem que lembrar sempre, são personagens que têm 14 anos, antes de mais nada. Não é que nem um Josei, que tem uma coisa mais madura, né? Não é que nem tipo um Nodame, que tem uma pessoa lá na universidade já. Aqui não, são garotos, são pessoas de escola ainda, bem simples, assim, não tô nem no ensino médio ainda, né? Então, a emoção, ela é, assim, ela é mais real, eu acho, assim, mais real, não. Mais... incrível. Tocante, né? Mais incrível, em várias situações. Você tem esse protagonista que sofreu tanto. Tanto. Ainda tem uma maldição assim atrás dele e ele tentar superar tudo isso. Então é um anime que pra mim ele traz esse, todos esses sentimentos que a Adri falou, né? É aquela coisa que oscila bastante. Você tem aquela coisa pesada, aquela coisa que puxa no seu coração. Você não sabe o que um personagem vai se superar, né? E ele se supera. Ele se supera. E você fica feliz quando ele consegue superar. Graças a essa personagem que mudou a vida dele. Vamos forçar um pouco aqui os spoilers. Eu quero falar uma situação que foi engraçada para os demais e eu fiquei bolado. Porque, assim, eu estava lá, era tipo, sei lá, uma sexta-feira alegre. E eu tava, tipo, assim, numa vibe. Pô, Shigatsu, você tá chegando aí, final de semana, vou assistir. Eu tinha acabado de ver um episódio de Shigatsu, né? Pô, eu, uma coisa assim. Pô, eu tava, tipo, beleza, tranquilo. Minhas quintas-feiras são alegres, né? Aí, tipo, beleza. Aí eu tava comentando com o pessoal, tá? Aí o Jin, então, a menina já morreu? Eu, o quê? Eu, o quê? Eu pertenço pro Seiji. Como assim? Tipo, isso já tava bem decorrente do anime. Ela já tinha tido uma desmaiada. Eu falei, tipo, de boa. Ela deve ter passado um pouquinho mal. Não, mais que isso. A gente tinha, tipo, mais coisa, cara. Não, tinha tido não, muito não era mais... tanto assim. Tinha, sim. Tem não sinais. Coisa tem séria, sinais desde o começo. Sinais. E o pior é que, assim, quando te falam que o anime é triste, você soma 2 e 2 muito rápido. Na primeira vez que a menina foi pro hospital, você só fala assim, ah, o anime é triste. A primeira vez que ela foi pro hospital, assim, fudeu, cara. Não, a primeira vez que ela foi pro hospital, pra mim, ok ainda, entendeu? Eu fui de boa, eu confiei, eu nossa, tipo... Nossa, eu queria ter a sua inocência. Eu acreditei! Eu queria ter a sua inocência eu pra acreditei. Mim, sério. Eu queria ter acreditado mais tempo, mas tipo, na hora que ela foi no hospital pela primeira vez, eu disse, cara, não. Não faz isso comigo. Não, eu acreditei na fé. Eu fui, tipo, muito na fé. Eu tava mó feliz ainda, tá ligado? Você achou que foi um momento... Ah, aconteceu um acidente e ela caiu. Normal, isso acontece na vida, né? Não, aí beleza. Aí o Jim fala isso, aí o Seiji... Não, mas realmente, eu acho que vai acontecer isso. Você tá brincando comigo? Eu quero. Não. Vocês estão loucos. Vocês estão malucos. Né? Primeiro estágio. Não sei o quê. Mas assim, tem sinais de que ela estava muito doente, Mugi. Muito doente mesmo. Não, eu vi que ela tava doente depois... Você não eu viu a quantidade de remédios que ela tomou logo então, aí no eu comecei começo. A reparar, mas eu falei, não, eu, vai. Só que aí, cara, mano, aí teve uma cena, velho, foi de partir meu coração. Que foi, tipo, quando ela tava tentando andar e ela não conseguiu, velho. Cara! Aquilo aí... essa cena, essa, não, na hora que essa cena, que eu cheguei nessa cena, eu tive que parar o anime. Por quê? Há uma semana e meia atrás, mais ou menos, no último evento que teve aqui em Campinas, eu comprei uns mangás, assim, aleatório, título único e tudo mais. Um dos mangás que a imbecil da Adriele comprou, 1 litro de lágrimas. Vocês já leram isso? Nossa senhora! Eu já vi o dorama, pô. Não. Eu ia ler a nova e falei assim, cara, não cara. Dá. Não tenho estrutura pra isso. Você chora pra caramba com essa história. Não, cara, e o mangá, ele é menor, ele é mais rápido. Aí, tipo, a menina do mangá, ela tem uma doença degenerativa que ela vai perdendo os movimentos. Eu achei que era isso que tava acontecendo com ela. Eu pensei assim, não, você não vai fazer isso comigo. É quase porque, isso, assim, né? Porque, assim, o desfecho de alguém, pra mim, que tem essa doença, acaba sendo pior do que a pessoa morrer, entendeu? Porque ela conserva as funções mentais, só que ela perde totalmente a mobilidade. Ela perde a capacidade de falar, ela perde a capacidade de andar, ela perde a capacidade de se comunicar. Eu pensei, velho, a menina é musicista, a menina é violinista, ela é expansiva, ela precisa de se expressar pro mundo. Se ela tiver isso mesmo, eu não vou conseguir terminar de ver, entendeu? Mas aí, não foi um desfecho melhor, mas assim, quando ela caiu no corredor, eu pensei, velho, se foi isso mesmo, eu não vou assistir mais. Chegou um ponto que assim, eu não vou mais ver. Ora? Ora? Aquela cena, quando ela caiu no corredor, ali meu mundo desmoronou de uma forma, gente. Sim. E assim, eu falei, realmente não tem como eu continuar negando pra mim mesmo. Não tem, essa porra não vai ter um final feliz. Eu vou chorar que nem uma criança e fudeu já. Não, na verdade, eu me emociono fácil com música. A questão de chorar, eu já tava esperando que eu ia chorar por outros motivos, entendeu? Tanto é que assim, algumas cenas de apreciação musical, elas mexeram comigo de verdade. Os dois duetos deles, gente, aquilo foi... O pessoal na plateia tava chorando e eu tava chorando junto, porque música mexe muito comigo. E do jeito que ela foi passada no anime, ela mexe. Então, a gente brinca assim, chorar por coisas, mas a verdade é que emocionalmente é um anime muito denso mesmo. Saber expressar emoções do jeito que esse anime faz, seja através da música, seja através dos diálogos, seja através das imagens, não é fácil. Não é uma coisa trivial. Esse anime consegue fazer isso muito bem. Tanto é que assim, aqui, todo mundo, a gente é um bando de pamonha mal costurada que chora com tudo. Eu, o Mugi, sabe, a gente chora com tudo. Eu não sou uma pamonha assim, eu não choro com tudo. Ah, Mugi! Mugi, não fode, você okay. Sabe. Admite. Aceita que dói menos. O Mugi Mary mandou um abraço pra você. Não. Mas isso sim, mas aí que tá. Só não. Mas a verdade é que mexer com um público como nós não é difícil. Mas não basta só apelar pra fazer chorar. Não, gente. É, vai além disso. O problema é que tava muito alegre. Tava muito feliz. Ia ser tudo muito bonito. Não, cara. Isso aqui é foda. Isso é verdade. Isso é ilusão, Mugi. Isso é ilusão. Aquela situação ali que a Kaori não consegue mais andar no hospital, você nota que a merda tá vindo. Tá vindo muito e forte. Não, então, ali que meu mundo desmoronou e falei, cara, não, não fode comigo, né? Porra. Não fode comigo. Eu tava legal. Não, velho. Foi no final. E depois começou a encerramento, velho. Puta que pariu, velho. Não, gente, pra mim o final, assim, a cena que eu acho que foi a mais devastadora, de verdade, sabe qual que foi? Foi o último recital, o último dueto deles, naquele último episódio. Gente, eu não aguentei naquela cena. Não aguentei, porque assim... Oh. A última... É, o último dueto deles. Segura o último episódio aí. Aquilo foi, acho que a demonstração mais, visualmente mais bonita de música do anime inteiro. E a gente tá falando de um anime que tratou música por cores, por brilhos, por estrelas. Mas aquele último dueto deles foi de uma beleza estética, foi de uma beleza sonora, foi de uma beleza narrativa muito absurda. E, tipo, foi uma cena que eu acho que eu não teria aceitado que aquela cena fosse menos bonita do que foi. Porque foi, de verdade, foi uma cena linda, linda, linda, linda, linda. Só que, claro, que você... Quando você vê, você se toca do que tá acontecendo ali. A beleza daquilo pode não deixar a cena menos dolorosa. Mas eu acho que, assim, ela te faz aceitar melhor. Porque acho que aquela foi uma das despedidas mais lindas que eu já vi num anime. Foi uma despedida, sabe? Porque, assim, você realmente vê que é uma despedida sem ressentimentos. E foi o que eu achei mais legal. Não tiveram ressentimentos no final, entendeu? Teve sim. Teve o meu, caralho. Tá dizendo que assim, como eu falei no começo, terminei de assistir esse anime agora, a coisa é recente, se eu começar a chorar de novo, vocês vão saber o porquê. Eu falo o seguinte, ó, a Adri fala assim, que ela viu numa quantidade assim, em seguida, né? Experimenta assim, eu, o Mugi, o dia que a gente viu semanalmente. Porra, aquela velho, situação. Não, não, não, eu só vou saber semana que vem. Caramba, não! Eu juro que eu não sei o que é pior. Você vê um por semana ou você vê aquele bloco inteiro na sua cara. E se afogar aí lá. Não, não, mas né? Tinha um caminho curto, que é ir atrás do mangá. Só que é o seguinte, eu, por exemplo, eu falei pro Hideki, que tava lendo o mangá. Não me conta o mangá, não quero saber, eu quero acompanhar o anime semanalmente. Eu quero ter essa sensação, porque eu acho que vai ser a melhor forma de acompanhar essa história. É, sabendo o que tá acontecendo no anime. Porque o anime é bem fiel ao mangá. Eu sei que tem muita gente que foi atrás do mangá, então não teve esses sentimentos com o anime, né? Tão forte quanto deveria. Que eu acho que a melhor forma de ter acompanhado naquela época era vendo o anime mesmo. Não tem jeito. E é o seguinte, tem essa parte ali da Kaori não poder caminhar, né? E eu fiquei naquela coisa, não, caramba! Eu fiquei nas redes sociais, porra! Não pode ter acontecido, eu quero ver o próximo episódio. Eu não vou ler o mangá, não quero ler o mangá. Ai, segura pra não ver o mangá. Eu passava todo dia assim, eu não posso ler mangá, não vou ler mangá. Força de vontade, aguenta, aguenta, aguenta. Tá chegando a quinta-feira, tá chegando um novo episódio. E na semana seguinte, sai o episódio, termina com a Kaori falando pro Arima, vamos cometer suicídio juntos? Mas assim, não, meu, porra, isso, cara! Eu fiquei desorientada nessa cena, cara. Ya. Omimai wa? Ah, esqueci. Gomen. Preocupaste e veio. Estranho, né? Eu. Não vi.弾かれたように笑ったり、些細なことでヒステリックにわめいたり、突然泣き出したり、すごく優しくなったり、何かを諦めたり、僕の近くにいた人がそうだった。似てない。似てなんかいない。嘘だ。嘘だ。嘘だ。あなたって本当に変な人。 病院にお見舞いに来たのに、ずーっと黙り込んでいるんですもの。 私と心中しない？ Nossa, velho, não, sério, eu falei, puta, fudeu. Puta que pariu. Ali pra mim, eu falei, cara, fudeu demais, velho. Não tem o que falar, velho. Não, a verdade é assim, que nessa cena, eu juro que eu não sei descrever o que eu senti na cena. Quando ela falou isso, eu fiquei desorientada. Eu pensei assim, pera, para. Para, pelo amor de Deus, que eu não entendi nada. Eu fiquei desesperado. Nossa, não. É que eu acho que o que mais choca chorando. É que assim, isso vir justamente da personagem mais vivaz do anime. Mais ativa, mais feliz, mais cheia de mais vida, alegre. Sabe? É a personagem... Mais colorida. Exato, sabe? A personagem mais feliz, animada, vi com uma dessas, não dá pra entender. Não dá pra você entender o que tá acontecendo ali. Acho que foi uma das cenas que me deixou mais fora do ar. É, pra mim assim, eu fiquei desesperado porque entendi o desespero dela. Nossa, ela tava muito desesperada naquela situação. A minha vida tá uma merda, eu não tô conseguindo caminhar, meu corpo não quer me obedecer. Eu não posso mais tocar violino. Não posso tocar uma coisa que eu gosto, violino. O que que eu posso fazer agora? Pior que, cara, ela, tipo, mesmo ela não podendo tocar violino, tipo, por exemplo, pega aquela cena que ele tá no dueto com a Nagi, aí ela tá escutando pelo celular, cara. Aí ela vai tocando tipo um violino no ar, tá ligado? Como assim, eu queria estar lá junto com eles, mas eu não posso, porque eu tô no hospital. Isso porque o Arima falou, eu vou dar um soco nela porque é pra fazer ela acordar, pra fazer ir atrás assim, de ir atrás da operação, ou ainda parar com esse negócio de suicídio. Ir pra frente, buscar forças nesse momento. O legal é que os personagens também são muito honestos em relação ao que eles sentem. Porque assim, gente, ninguém esconde as lágrimas lá. Ninguém esconde. As pessoas riem quando elas querem, as pessoas choram quando elas querem, as pessoas chutam umas às outras quando elas querem, entendeu? É uma coisa muito... infantil. Os personagens são honestos com as emoções deles, eu gostei muito disso. Uhum. Porque não fica aquela coisa de... fica muito pouca coisa de palavras não ditas. Quem faz isso, muito mais, acaba sendo a Kaori. A Kaori, acho que acaba sendo a personagem que mais dissimula as emoções dela. Pra proteger os outros, entendeu? Não, a Kaori, ela estampa as emoções dela na cara. E a porra do Kosei é um idiota retardado que não percebe nada. É um babaca que não... entende isso, velho. Ah, tomando. Calma, Mugi. Aguenta aí. Além disso, a gente também... uma coisa que eu achei muito bacana nesse anime foi que... esses animes que mostram as pessoas crescendo, sabe? Que retratam essa fase da vida mesmo. A transição pra adolescência, sabe? Você deixar de ser criança, você começar a pensar a ser adulto. Começar a ter que fazer planos, encarar responsabilidades, encarar consequências. Eu gostei muito da forma como foi mostrado isso, entendeu? Porque o que mais me desesperava nesse anime, muitas vezes, era ver o protagonista protagonista vê o Coulson sem perspectiva e sem rumo. No começo ele tava muito assim, precisou da Kaori dar uma chacoalhada nele pra ele voltar a viver. E realmente mostrar os personagens abraçados aos seus sonhos e seguir em frente. A coisa do seguir em frente é muito forte. Cada um deles tem o ponto em que eles quebram as correntes que prendem eles no passado e avançam. Animes que mostram crescimento e conseguem fazer desse jeito, eu acho que eles acertam muito porque acaba sendo sutil, sabe? Sutil, mas ao mesmo tempo bem concreto. Você vê que te dá um ponto de virada. Pra cada personagem é um jeito. Pro Coulson foi conseguir ficar em paz com o fato de que ele não conseguia escutar as notas e achar alternativas pra isso. Pra Tsubaki foi finalmente se declarar e querer quebrar os conceitos anteriores que ela tinha da relação dela com o Coulson. Pra própria Hiroko foi talvez se perdoar, porque ela se culpava por tudo que tinha acontecido com o Coulson, porque foi ela que falou a princípio pra ele seguir carreira, que ele seria um músico muito bom e tudo mais. Essa coisa de quebrar com o passado foi muito bacana. Infelizmente, não dá pra gente não comparar com outros animes do mesmo gênero. Animes musicais que retratam uma faixa etária parecida. O Sakamichi tem um pouquinho disso, o Beck tem um pouquinho disso, mas são escalas completamente diferentes. São formas completamente diferentes e objetivos completamente diferentes. Mas eu gosto muito de ver essa temática e, por alguma razão, nos animes de música que eu assisti, ele é muito bem trabalhado. É assim, né? Eu gostei muito dessa personagem, então, a Kaori, né? O objetivo de vida dela, né? Trazer o cara de volta à sua felicidade plena, né? Porque ele foi importante na infância dela. Ela descobriu o grande objetivo da vida dela, né? Que é tocar o violino. Tocar o violino pra que ela conseguisse tocar num concerto, um dueto junto com ele. Tudo que ela queria era tocar junto com o Arima. Tudo que ela queria era isso. Só que ele tinha esse trauma. Então ela fez de tudo, mesmo que fosse a última coisa na vida dela, pra fazer esse cara voltar à alegria de tocar um piano. E ela consegue. Mas e ela consegue. Vamos mudar o foco do spoiler. Sei lá, eu tô uma vibe down já aqui. Vamos falar, tipo, de spoiler, sei lá, da mãe do Coulson, porque, tipo... Ah, aliás, nossa. Só uma última coisinha que eu tinha falado de comparar com outros animes. Teve duas cenas que teve uma vibe Sakamichi no Apollo muito forte. A primeira, justamente o último dueto, que é aquele piano no céu, certo. Que é, tipo, a abertura do Sakamichi. E segundo, a cena deles no hospital, que me lembrou muito, muito aquela cena do Sakamichi em que o Kaoru conversa com o menino da bateria, que eu infelizmente esqueci o nome dele. Eles conversam e, tipo, é um momento em... Muita coisa muito em comum, o banco, o fato de eles estarem a céu aberto e alguém sair chorando, mas ser um momento importante para as pessoas admitirem certas coisas para si mesmas. Foram duas cenas parecidinhas, mas foi legal. Mas o Mugi, ele falou, assim, pra falar um pouco da mãe do Arima, né? Aqui na zona de spoiler, a gente pode falar, assim, que a gente agora entende a visão dela. Por que ela fazia essas coisas? Porque, assim, quando eu vi o anime, eu pensava, que bruxa, que maldita. Por que ela faz isso? Espanca, não tem amor ao filho. E depois você nota, porque ela tá desesperada. Desesperada de que ela vai morrer, não vai... Ela não sabe o que fazer. Então, ela vai morrer, ela não sabe o que deixar pro filho. O filho vai ficar sozinho no mundo, não vai ter amparo, né, dela. O que foi algo bem realista, né, cara? Não foi algo assim... eles poderiam... Se fosse num mundo perfeito de um anime... Ah, não, ia tudo ser, tipo, perfeitinho. Mas não, eles deixaram algo realista. Fizeram com que, tipo... Como agiria realmente alguém que tá nos seus últimos dias? Sem... Desnorteada, sem saber o que fazer. O que que eu posso deixar pro meu filho? Que ele vai ficar só agora, né? Assim, a única coisa que eu tenho é música. Então eu vou deixar a minha música pra ele. Então eu vou fazer ele tocar bastante música pra que no futuro ele ganhe dinheiro com a música, algo que eu tô dando de presente, ensinando a ele. E por isso ela ficava naquela exigência. Não dá tempo, corre, corre, porque não dá tempo. Daqui a pouco eu vou morrer, então vamos lá, vamos mais rápido, mais rápido, mais rápido, sem descanso, sem descanso, sem descanso. Mas assim, por mais que eu entendesse, eu admito que eu não consegui perdoar muito ela, cara. Assim, eu entendo... Não, concordo. Entendo por que ela agiu daquele jeito, mas eu não consegui perdoar ela de tudo, porque, gente, era uma criança, sabe? E as marcas que ela deixou no filho dela permaneceram por muito tempo. E eu acho que, assim, elas não foram de todo curadas. Pra mim, trauma ficou um pouquinho, vai sempre ficar. Por mais que a gente entenda o motivo pelo qual ela tomou as atitudes que tomou, não quer dizer que a gente concorde. Pessoalmente, eu acho que não tem muito perdão que ela fez. Mas a gente entende porque, no final das contas, a Kaori meio que tava fazendo a mesma coisa, entendeu? E os paralelos entre as duas chegou a me assustar. Porque eu fiquei pensando, será que em algum momento a Kaori poderia ter se tornado tão abusiva quanto a mãe dele? Não sei. Jogo pra vocês a pergunta. Sei lá, mas que destino cruel o Arima, viu? Porra, a mãe e a garota que ele gosta sofrendo disso. Mesmo mal. Nossa. A gente gente pode falar também aqui, eu acho que o spoiler mais leve aí é saber que ela ia morrer. Ok. Depois de um tempo que você pega, você já não descobre. Você já tem a ideia que ela vai morrer. Mas agora, o fato do que ela faz após a sua morte, eu acho que é tipo o que quebra totalmente você no meio, te reparte em dois e você entende todo o significado daquele anime. Nossa. De fato, cara, esse episódio eu admito que eu meio que não assisti, de fato. Você tava chorando? Metade eu assisti, metade eu tava limpando o rosto, então... Eu entendo esse sentimento, Adri. Mas aí tem a grande revelação do porquê do nome do anime, né? Então, último episódio, né? Tem o ocorrido da Kaori morrer. Tem toda aquela cena bonita e tudo mais. Só que antes dela morrer, ela deixou uma carta pro Arima. Enfim, ela deixa essa carta, né? Que ela fala assim, na verdade você conhece uma Kaori que junto com a carta vai passando um flashback e você conhece como uma Kaori como ela seria realmente por trás de tudo aquilo que ela colocava, que ela era o personagem mais alegre e tudo mais, mas é porque justamente ela ficou alegre, podemos colocar assim, entre aspas, por causa da doença dela. Ela já sabia o que ia acontecer com ela, entendeu? Ela sabia o que ia acontecer com ela, mas antes dela ter isso, ela era uma pessoa comum. Ela gostava do Arima, mas era aquela menina que ficava de longe e tudo mais. Quando ela descobre que ela vai morrer, que é quando ela vê os pais dela chorando no hospital, ela meio que fala assim, o que eu tenho a perder? E ela começou a fazer coisas que ela sempre quis fazer e nunca teve, entre aspas, coragem. E ela, tipo, começou a aproveitar a vida. Exatamente. Gente, eu acho que isso me quebrou tanto, porque aí você pensa, cara, será que é disso que a gente precisa pra começar a viver um pouco melhor? Pra começar, tipo, curtir mais a vida? Isso foi uma das coisas que me deixou mais bolada, que me deixou mais pensando, tipo, esse não é o único anime que eu vi, isso não é a única história que eu vi isso. Mas, cara, será que você precisa saber que você tá com seus dias contados pra finalmente começar a viver, começar a fazer as coisas que você quer? Sabe, é um pensamento muito foda. Quando você consegue encontrar uma história que te força a confrontar uma pergunta dessas e faz isso de um jeito legal, primeiro, você tem uma história muito bem contada na sua mão pra poder ter isso. E segundo, que eu acho que é uma das perguntas que mais dói fazer. Primeiro, porque a gente sabe a resposta, mas a gente não segue. E aí, nessa carta, uma das situações que ela fala, fora isso que o Jin já falou, que ela começou a você ver o flashback e ver que ela já sabia da doença, que ela estava querendo aproveitar a vida, ela fala que o que acontece? Ela admirava muito o Kose. Então ela fez o quê? Ela contou uma mentira em abril. Que foi quando eles se conheceram. Pra eles poderem se conhecer. E essa mentira foi gostar do Takeshi. O Atari. Desculpa, eu confundi. O Atari. Essa desculpa de conhecer o Atari, que é um amigo, né? Do Arima, da Kaori. Porque aí ela conseguiria ficar perto do Arima. É. Porque ela ama o Arima. Ela teria uma desculpa. Então ela deu essa mentira porque ela queria ficar mais perto do Arima. Queria passar os últimos dias da vida dela com a porra do Arima. E aí ela descobriu que o Arima tem todos esses traumas e tudo, né? E aí ela decidiu ajudar também a Alice como uma lista de desejos, né? A última coisa a se fazer. Aí ela ignora totalmente que ela tem uma doença e fala, vou focar a finais dos meus dias pra ajudar esse filho da puta. E é por isso que você vê que ela toca o violino da forma que ela quiser. Não tá nem aí pra competição, ora bolas. Não tá nem aí pra partitura, não tá nem aí pra regra, sabe? É. A gente podia aprender um pouquinho com isso, mas é o que eu falei, parece que a gente tem que esperar alguma coisa acontecer pra se livrar de certos limites que a gente impõe a si mesmo por ser idiota, sabe? Olha, eu juro que eu pensava assim, não, ela não vai morrer, não pode ter morrido. Gente do céu, não pode. A gente acredita até o último Olha, dia, eu né? Eu acreditei muito. Uma das coisas que me deixou mais assim no anime foi essa tensão do ela vai morrer, ela não vai morrer. Cara, então, e tava chegando assim, 22 episódios, né, contados, porque não vitamina, né? Aí a gente lá, cara, chega lá no 15, meu Deus, caramba, 16, ah, ela vai pedir suicídio, não, para com isso. Aí chega no 17, 18, meu Deus, que agora vai acontecer, o que tá acontecendo? Ai, e essa tensão só aumenta. Antes disso, a partir do episódio 15, eu já ficava, ela vai morrer no próximo episódio. Ela não pode. Calma, não, é agora que ela vai morrer, tipo, o anime fica, que assim, o anime ele não deixa, conforme você vai assistindo, ele não te deixa com surpresa nenhuma. Você sabe que ela vai morrer. Você só não sabe quando. O que te deixa mais aflito é quando você tá sendo que nem ela. Ela sabe que ela vai morrer, você sabe que ela vai morrer, mas não sabe exatamente quando. E você fica naquela, puta, será que é agora? Cara. Será que não é? E ela, ao mesmo tempo, lá dentro tá, puta, será que é agora? Será que ela não é? Será que eu vou poder ir no próximo concerto? E isso é uma linguagem tão sincera, assim, do anime pro espectador, que simplesmente não tem como você virar e falar é um anime ruim, porque você fica assim, você percebe, você fica meio que no ponto de vista dela em isso tudo, porque ao mesmo tempo, só você e ela sabem que vai morrer, o Arima não sabe, ninguém mais sabe, e você sabe disso e você quer falar pra eles, se você pudesse ir lá, falava pra eles terem, sei lá, fazer alguma coisa, mas você não pode, porque justamente é um anime. Isso é o que a ficção faz com a gente, né? Tipo, boas histórias são aquelas que te deixam nessa vibe, sabe? De não aceitar que as coisas aconteçam daquele jeito, porque tá errado. Acho que a gente cresce numa cultura de finais felizes, só que aí vem uma história dessa, gente, querendo ou não, é o resultado mais provável, sabe? E por mais injusto que seja, por mais errado que pareça, e assim, só que a gente, nessa dita cultura de final feliz, a gente acaba não aceitando quando ele não é assim, e por isso talvez até que os finais tristes acabem marcando muito mais. Eu não lembro de boa parte dos animes e dos filmes de finais felizes que eu vi, mas os animes que mais me marcaram são justamente os animes mais tristes, e eu acho que eu já posso dizer que Shigatsu entrou nessa lista, entendeu? Porque foi um anime que me confrontou com sentimentos e com ideias e com pensamentos que primeiro a gente evita a todo custo, a gente evita muita coisa que é descancarada na nossa frente nesse anime, evita pensar, evita falar sobre, e segundo porque aborda tudo isso de uma forma muito bonita, muito poética, é um anime extremamente poético e muito artístico, sabe? A gente falando de spoilers aqui, eu acho que a gente tem que... Não pode deixar de pensar que, no fim das contas, as coisas estavam todas dadas lá, sabe? A gente sabia que, eventualmente, o Arima ia conseguir superar as cicatrizes que a mãe deixou. A gente sabia que, em algum momento, a Tsubaki ia falar dos sentimentos dela. Nisso, esse anime não me decepcionou. As pontas que ficaram soltas, elas foram resolvidas. As coisas podem não ter acontecido, às vezes, do jeito que a gente queria, mas eu acho que, assim, os conflitos tiveram solução. Eu gostei muito disso. Uma coisa que eu gostei bastante desse anime também é que ele chega pra você, se você for analisar ele todo de uma forma geral, né, Dri? Você pensa, o Arima é o protagonista. Mas por mais que a história rode em volta do Arima, toda a linguagem, todo o dispor de informações que você tem, todo o desenrolar, mostra que, na verdade, o Arima não é o protagonista. Porque a história, ela começa e termina justamente com a Kaori. O protagonista nisso tudo, na verdade, é a Kaori dessa história. Tanto que você sabe tudo o que tá acontecendo com a Kaori o tempo todo. Nem sempre você sabe o que tá acontecendo com o Arima. Você tem uma boa noção, mas o anime todo passa, porque tanto que, na verdade, se você pensar bem, o anime termina no penúltimo episódio, a Kaori morre, mas a última coisa que é passada no anime é justamente a carta da Kaori. Sim, e na verdade isso aí foi uma tragédia que aconteceu no final, a morte dela, mas é um final que faz mais sentido. Morreu, infelizmente, mas sim, fez sentido pra história através da carta, de que ela escreveu, de que sempre eu amou a meu Arima, de todas as coisas que ela fez, e assim, teve que se despedir, né, porque se não tivesse toda essa tragédia, assim, ela prestes a chegar, ela não teria motivação pra continuar, né, fazer aquelas coisas, aquelas atitudes que ela teve. Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu vou ser sincera, eu não considero o final absoluto totalmente triste. Teve um fato muito triste, fato que mexeu com todo mundo, mas todo mundo seguiu em frente, sabe? Eu acho que a grande lição que fica desse anime é isso, nós fomos feitos pra seguir em frente, as pessoas do anime seguem em frente, e fica a lembrança, fica a tristeza. O Arima tava muito triste, claro que tava, mas as pessoas seguiram com as suas vidas, as lições não foram perdidas, entendeu? A memória da Kaori ficou, o que a Kaori acreditava ficou, e todos os personagens que tiveram a vida mexida pela Kaori, conseguiram seguir em frente. E eu acho que isso não poderia ter terminado numa mensagem melhor. A gente pode ficar triste, coisas muito ruins podem acontecer, a gente pode perder pessoas que a gente ama, mas se a gente não perde as memórias, e se a gente não perde as lições, a gente segue em frente, porque a gente foi feito pra seguir em frente, a gente foi feito pra se adaptar, pra superar, pra aceitar e pra evoluir, pra crescer. E esse foi a grande mensagem do final. Não sei, o final, ele teve um fato muito triste, mas se você for considerar ele como um todo, ele não foi um final triste. Pois é, a vida segue. Sim, gente. A vida segue. Kimi wa dou desu ka? 私は誰かの心に住めたかな。そうだね。私は君の心に住めたかな。土足で上がってきたよ。ちょっとでも私のこと思い出してくれるかな。忘れたら化けて出てくるくせに。リセットなんか嫌だよ。するもんか。 忘れないでね。 約束したからね。 やっぱり君でよかった。 届くかな。 届くといいな。 有馬光成君。 Então, gente, depois de, tipo, chorar muito e depois chorar mais e um pouquinho mais, a gente vai agora falar tudo que a gente achou, assim, tudo que a gente absorveu dessa obra, tudo que a gente gostou ou não gostou, o que a gente recomenda e não recomenda, as nossas considerações finais. Você quer começar? Eu quero chorar mais um pouco. Bom, o povo aqui tá down. Olha, eu começo então com minhas considerações finais falando o seguinte, ó. Shigatsu no Akimi no Su foi uma ótima surpresa quando eu vi. Foi um anime que estreou em outubro. Eu vi vários animes, assim, primeiros episódios, e o Shigatsu foi o que me marcou, assim, de primeiro. Nossa, esse daqui é o anime da temporada. Eu vi o primeiro episódio e já falei pro pessoal, esse é o anime da temporada que eu vou ver. Teve outro também, o Shirobako, que eu adorei pra caramba, mas é outra pegada. Mas o Shigatsu é por causa da emoção, a estética, né, a animação, aquela coisa feliz no começo, e, cara, foi evoluindo e se vê aquela coisa pesada, down, nossa. E eu fiquei acompanhando mesmo. É o seguinte, foi uma tortura acompanhar semana por semana e tentar ter forças pra não ir atrás do mangá, porque eu sabia que se eu for atrás do mangá, eu ia perder o interesse pelo anime. Não seria aquela mesma coisa se, quando eu já sei a história, porque isso acontece muitas vezes comigo, que eu gostei do anime, eu vou atrás do mangá, aí eu tô vendo o mangá, depois o anime não me fica tão interessante assim. Eu já falei isso com algumas pessoas assim nas redes sociais, né, dizendo o seguinte, porra, eu tive forças pra não ir atrás do mangá, porque eu quis ter essa experiência vendo o anime, e foi uma experiência incrível, vendo o anime, semana por semana, aquela coisa assim de sentimentos, aquela expectativa de, meu Deus, eu quero ver o próximo episódio. Nossa, quinta-feira tá longe pra caramba. Será que demora muito? Demora muito pra chegar daqui a 7 dias? Meu Deus do céu. E eu ficava assim, naquela coisa. Não, não pode ter acontecido com o personagem. Não pode ter acontecido isso. Caramba, e agora? Por que você tá fazendo isso? Não faz isso, sua louca. Nossa. E eu ficava muito naquela esperança. Não, vai dar certo. Vai dar certo. Tem que dar certo. Eu fiquei muito triste também no último episódio. É como eu falei na minha apresentação, né? Deite-se no chão. Tente não chorar. Chore muito. Essa sensação que você tem após você ver o Shigatsu. As pessoas que compraram a ideia do Shigatsu viram. E assim, ele é igual ao mangá. Ele tá bem fiel ao mangá. O mangá, ele acabou bem perto do anime também. Tanto que não é à toa que tem muita gente que acompanhou legal, cara. E já assim, também tava naquela expectativa de o que vai acontecer com a personagem. E ninguém sabe o que ia acontecer com a personagem, né? Aconteceu, trouxe aquele baque, aqueles sentimentos e a carta. A carta é que explica tudo, né? A motivação da personagem, por que ela faz essas coisas, justifica o título. E foi uma puta surpresa mesmo, viu? Eu adorei. Bloco Noitamina tem muitas coisas que às vezes te surpreende. Tem outras coisas que não. Mas esse daqui, dos animes recentes que eu acompanhei, foi a melhor de todas, a melhor surpresa que eu tive. E olha que passando também na temporada de janeiro a março, também não teve outro anime que me superou. Aqueles que estrearam também. E esse daqui foi o que eu mais quis ver, e sempre quis ver, e eu fiquei assim, naquela expectativa pelo último episódio, último episódio, último episódio. E cara, aquela explosão de sentimentos que a Dri viu agora há poucas horas atrás. E assim, eu te garanto, todo mundo que viu Shigatsu naquela sensação também teve a mesma coisa, né? Aquela emoção de choro, tristeza. E é assim, né? É a vida, né? Fazer o quê? A minha experiência foi um pouco diferente, como já foi dito. Eu assisti ele todo em um dia. O que, sinceramente, eu não recomendo ninguém a fazer. Não sejam idiotas como a Adriele, não assistam a porra do anime inteiro num dia só. É sério. Porque, como eu disse, ele é emocionalmente denso, ele é emocionalmente exaustivo. É o tipo de história que não é legal você ver muito, mas ao mesmo tempo você fica naquela ânsia de ver o que vai acontecer. Que te cria expectativa. E não é só se a menina vai ficar bem ou não, assim. Ah, será que ele vai superar o trauma dele? O que será que eles vão tocar? Será que eles vão fazer outra performance igual aquele primeiro dueto deles, que foi aquela coisa louca e imprevisível? Você fica naquela expectativa de o que aqueles personagens vão mostrar pra você. Geralmente as minhas considerações finais vão recomendando a obra e tudo mais. Mas a verdade é que eu admito que esse anime eu não tava esperando por muita coisa que eu vi nele. Eu não tava esperando, por exemplo, questões de família. Eu não tava esperando amizades tão bonitas serem mostradas. Eu tava esperando já que eu ia chorar, porque eu choro com tudo, eu já falei isso outras vezes, mas Shigatsu, ele me fez chorar não apenas pelas cenas tristes, porque isso era óbvio, mas porque a tristeza era um palco pra beleza. Isso é uma coisa que foi muito forte, que a tristeza e a beleza na arte andam juntas. E pra quem tem interesse em artes, pra quem trabalha com alguma coisa das artes, eu, assim, música não é minha área, gosto muito, amo música, ouço música o tempo todo, mas pra alguém que cria, não importa o meio que você use, se você escreve, se você desenha, se você fotografa, entende essa relação. Eu acho que, assim, artistas, escritores, pessoas que se usam, que se valem da sua criatividade, o impacto que esse anime vai ter em cima delas é muito forte, porque você vai se identificar com o que aqueles personagens estão fazendo, entendeu? Você vai se identificar, você vai ver que, sei lá, aquela coisa que você escreve de madrugada, pode ser o espaço que você tem pra despejar seus sentimentos, que é a música pra eles, entendeu? E a arte acaba sendo uma forma muito honesta e muito viva de mostrar o que se sente. Esse anime mostrou isso, assim, da forma mais escancarada possível, que a arte não é uma coisa feliz. A arte não é feliz. Você pode ter certeza que os melhores artistas não são felizes, mas que tiram da dor deles, da tristeza deles, ferramentas pra fazer um mundo mais bonito. Eu considero que os pianistas, que os musicistas desse anime fizeram, porque a Kaori batia no peito e falava, eu sou musicista, e no final todos fizeram isso. Porque é isso que os artistas fazem, sabe? Que eles usam seus próprios desafios pra seguir em frente, na vida deles, na arte deles, no trabalho deles. Eu recomendo esse anime pra todos. Sim, se você não gosta de chorar, por favor, não assista. Mas recomendo pra todos, mas eu recomendo especialmente pra aqueles que são artistas, de alguma forma. Que eu acho que o nível de identificação que vocês vão ter é muito maior. Eu falo isso porque eu, como aspirante a escritora, aspirante a fotógrafa, muita coisa que os meninos faziam e mostravam, e sentiam e demonstravam, eu senti também muitos momentos e demonstrei um pouquinho que eu fazia. Muitos momentos. Então, eu acho que esse anime eu acabei criando um vínculo emocional que eu não esperava. Um carinho especial por ele que eu realmente não esperava. Fica a recomendação, assistam, ouçam a trilha sonora, uma trilha sonora muito boa, busquem os compositores, busquem as obras que foram mencionadas no anime. E sinceramente, gente, é o tipo de experiência que eu não esperava que fosse ser tão intensa, não esperava que fosse ser tão legal, mas eu meio que tava precisando disso, porque também é um anime muito catártico, porque depois que você assiste, eu acho que, assim, pelo menos eu, depois que você chora bastante, que você se sente mais leve, que ele promove uma catarse que eu realmente também não esperava, entendeu? Mas é isso. Eu acho que eu não tenho muita coisa pra falar sobre agora, nas considerações finais. Justamente porque eu acho que o anime tem que falar por si só. E, bem, se você chegou até aqui, você viu. E, assim como a estrutura toda dele é feita, ele por si só já é uma arte. E, na minha opinião, certo? E a arte, ela tem que falar por si só. Não adianta eu ficar virar e falar que isso, aquilo ou aquilo outro. Eu não vou nem falar pra vocês assistirem ele, porque eu espero profundamente que quem tenha chegado até aqui seja somente quem já assistiu. Afinal de contas, a gente tem uma área de spoiler pra isso. E se você não assistiu e foi pra área de spoilers, você acabou de estragar uma das maiores experiências que você poderia ter tido com um anime. Com animes, na minha opinião. E uma coisa aí que eu queria falar é uma citação que eu não, infelizmente, eu não vou lembrar quem é o autor dessa citação, mas é com meio que na ideia da pegada da Dri, que é que os melhores quadros, quer dizer, os quadros mais bonitos saem nos tempos de guerra, e os quadros mais tristes saem em tempos de alegria. E um motivo pra vocês assistirem, tem citações de Snoopy, o anime inteiro. Essa era uma das coisas que eu não esperava também. Ah, uma última coisa que eu queria falar é, se você for recomendar esse anime, não fala pra ele, pra pessoa, que é um anime de triste. É, uma boa. Porque... dá pra sacar. Boa parte da experiência do anime é descobrir que ele é triste. É justamente descobrir que ele é triste. Então, se você contar pra alguém, você vai estar tirando meio que a experiência. Uma das fatores de experiência desse anime. E é isso que eu tenho pra falar. E todo mundo conhece seus amigos, sabe? Quem não gosta de anime pra chorar, né? Eu tenho amigas que, se eu recomendar um anime desse, elas vão me sentar um pé na cara. Então, obviamente, eu não vou recomendar pra elas. Mas todo mundo sabe as pessoas pra quem recomenda anime. Então, Mug, eu acho que faltou você. Bem, eu só tenho que falar uma coisa. Canelê. Ah. Quero canelê. Eu também. Quero canelê. Eu também. Por que não faz isso comigo, velho? Sério. Sério, gente. Olha, eu tô numa vibe da bem down. Nossa, aqui. Gente, essa é a gravação mais patética que a gente já fez. Mas eu acho que tudo que o pessoal falou aí já tá bem estruturado, já tá certinho. Eu não tenho como complementar mais do que esses três já falaram. É um anime que eu recomendo pra qualquer um. Eu só não recomendo assistir ele naquela pegada, tipo, assistir, tipo, junto com o Saikano, a Nohana, Clannad e por aí vai. Tipo, você vai fazer merda depois disso. Mas assista isoladamente desses outros animes. E tem uma boa experiência. É uma experiência triste, mas boa. Você aprende bastante com ele. É um anime que te explica e te dá uma boa experiência. Você aprende bastante com ele. E é isso. Chore bastante. Assista. Depois venha pra cá falar que você chorou muito. E muito. E mais muito. E sejam bacanas. E por favor, não deixem spoilers nos comentários. Não, tá? Deem spoilers nos comentários. Não sejam esse cara. Não sejam esses babacas. Por favor, não estrague a experiência dos coleguinhos, beleza? Acho que é isso, acho, né? Que é isso, gente. A gente termina esse cast chorando num clima down. Eu só digo o seguinte, clima aqui do podcast é igual o clima do anime. Começa feliz e no final você tá ali chorando. Pior que foi, certinho. Galera, é isso. Beijos. Mas é isso, gente. Tchau. Tchau. Espero que tenham gostado. Tchau. Falou aí. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Sage. E aqui é o Lucas. Lucas, sei. Tô tentando me desvincular ao nome Feto, mas tá difícil. É impossível. Uma vez que você tem um apelido, ele pega pra sempre. Bom, mas assim, pra quem então não conhece o nosso site, né? Quem escuta a gente via iTunes, via algum agregador de podcast, acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. Ou para você mandar críticas, sugestões ou o seu pensamento sobre o programa da semana, você pode mandar um e-mail para contato@projetoxpodcast.com.br. Curta-nos na fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast. E nosso Twitter é @projetoxpodcast. Exatamente. Recadinhos, né? Tivemos aqui algumas matérias, né? Escritas pelo Kiba. Ele escreveu uma matéria aqui chamada Vingadores. A Era de Ultron é bom, mas tem problemas. Falando como é que o filme dos Vingadores, ele é bonzinho, realmente, mas ele ainda tem umas coisas que você pode criticar sim, tá? Nem tudo são flores. Não, eu concordo com a matéria que ele escreveu. E outra matéria que ele escreveu também foi o Terra-média vs. Marvel, que cada ator fez ou fará nos dois universos, fazendo um paralelo que tem uma boa coincidência de muitos atores fazendo esses filmes do Peter Jackson, então, no universo da Marvel. É uma curiosidade, interessante. Tivemos também um projeto X playlist de número 40, com animes musicais. Saiu pra quem tá interessado, ótima playlist. Vocês escutaram esse podcast de Shigatsu ou Akimi no Son, um anime musical, e aproveita e já tem essa playlist também. Isso. Muitas recomendações de animes musicais. Sensacional. Bom, então, mas vamos começar os nossos e-mails. Temos muitos e-mails, só que não. Talvez seja mais rápido hoje. É, o pessoal acho que ele não viu muito Senhor dos Anéis, o Hobbit, eu acho. Eles estão mais calminhos, estão quietos, não sei. Bom, enfim, mas vamos começar então nossos e-mails, né? O primeiro é do Rafael HQ. Não estava a fim de ver essa série do Demolidor, mas como vocês fizeram o cast, tive que ir correndo assistir só pra depois poder ouvir o cast. Sinceramente, adorei a série, foi algo totalmente diferente das outras séries da Marvel. A única coisa que me incomodou foi o ator do Rei do Crime, que parece mais o tio Chico da família Adams. Olha aí, é que ele tá comentando no podcast anterior, né, do Demolidor. Cara, eu ainda não vi essa série, eu preciso ver. Olha aí, dizem que é muito boa, eu ainda preciso ver. Também preciso ver. Mas enfim, valeu pelo teu e-mail, Rafael Akaki. Bom, o próximo e-mail do Cláudio O Dragão Dourado, 30 anos, Barueri, São Paulo, programador, empreendedor e podcaster do ressuscitado OmegaCast. É uma introdução bem grande, né? Sim. Bastante detalhes. Aê, PXPcasters. Beleza? Incrível cast, muito divertido e fico muito feliz que o Sr. Kiba aprecie minha espécie, principalmente os dublados pelos Cumberbatch, é isso? Sim, o Benedict Cumberbatch. Então, bora qualquer hora aí destruir alguma vila do lago. Dragão, é? Pô, Dragão Dourado. Tá bom, ué. Nossa, nunca ri tanto em referências a uma obra que aprecio tanto. Diferente de vocês, eu gostei dos filmes do Hobbit. Principalmente porque o Smaug faz um cosplay de mim e me senti homenageado. Tá bom. A cabeça. Acho que uma referência melhor na comparação com as línguas élficas, como na China, que é o mesmo povo, mesmo país, que até hoje existe duas línguas, o mandarim e o cantonês. A campanha de Abrace um Orc me lembrou a campanha Abrace um Programador. Nossa. Ele mandou um vídeo. Tá botando a postagem, Cid? Pode botar. Abrace um Programador, cara. Que vida triste. Ou, se for fazer de culinária, me chame. Uma coisa que eu gosto de fazer é cozinhar. Vide meu Instagram. Olha aí. Ômega abraços e muito sucesso pra gente. Podcast de culinária. Meu Deus, hein? O que será que sairia disso? Acho que poderia ser um Desastres Culinários. Acho que isso faria mais sentido. Quem sabe também, né? Não sei. Valeu pelo teu e-mail, Dragão Dourado. Valeu. O próximo e-mail é do Thales B. E aí, pessoal? Sou o Thales B, tenho 21 anos e sou do Rio de Janeiro. E aí, pessoal, queria dizer que não sei nada de Terra-média. Fui assistir Senhor dos Anéis uma vez e acabei dormindo. Não tenho paciência. Eu também, cada filme é grande pra caramba. Ainda mais as edições estendidas, que vai pra 4 horas e pouco. É, então. Eu ainda não vi as versões estendidas. Um dia eu preciso ver, mas enfim, né? Agora, sobre a linda história de amor de Cadriça, que é isso mesmo, Cadriça. Que nome de casal, viu? Estranho. Fico muito triste e deprimido pelo fato da nossa protagonista não ter se identificado com a personagem. Só que não. Olha que troll, caramba. Caraca, esse pessoal é muito zoeiro. Pelo bem maior, continuarei. Vamos então, vamos continuar a história da fanfic, né, que ele mandou, cara. Ah. Sobre o cabeceadri. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos ver. Em longo inverno, Dona Drizica decide tomar uma nova decisão, não fugir do seu grande amor. Os dois então vivem um estranho e azarento romance. Porém, numa noite bizarra, um jovem misterioso aparece no quarto. Ele diz que é do futuro e que veio buscar um louco fugitivo do tempo. E esse fugitivo é o filho do casal, e que ambos, sem saber, já o conhece. Então, o rapaz que decidiu usar havaianas para o resto da vida, senhor cabeça, triste que só, decide procurar por seu filho no futuro. Porém, se assusta ao descobrir que eles, na verdade, trabalham juntos. E, na verdade, é nada mais, nada menos que o Mugi. What? Na verdade, é nada mais, nada menos que o Mugi. No, God! No, God, please, no! No! No! No! Meu Deus! Ah, que pesadelo! Caraca, cara, tá tudo errado, cara. Então, o casal decide nunca mais ficarem juntos novamente. Também pudera, né, cara? Caraca, tá tudo errado, meu velho. Deus. Não. Eu já digo, cabeça, você mereceu, antes de mais nada. Eu tô com dó da Dri. Coitado. É isso que dá, viu? A babaquice gera isso, tá vendo? Pois ser babaca a vida inteira, ó, destino puniu. Agora, sobre as dicas, né? Ele fala assim que deve ser algo com Star Wars, o Império Contra-Ataca, Darth Vader ou a Marcha Imperial. Aí ele fala da dica assim: abril foi lançamento da Marcha Imperial, estrela Star Wars e Chopin. O tema é baseado na Marcha Fúnebre, conhecida de Chopin, piano sonata número 2. E é isso, galera. Passo para pedir desculpas pela brincadeira e tchau. E não tá desvia, você não acertou. Não é Star Wars. Mas fez bastante sentido a teoria dele. Mas eu acho que se tiver um cast de Star Wars, vai ser lá pra dezembro, quando estrear o filme, né? Episódio 7. É. Mas enfim, valeu pelo teu e-mail, Thales B. E valeu pela sua história bizarra, cara. Traumática. Muito bizarra, cara. Traumática pro pessoal. Nunca mais vou ver, tipo, os três da mesma maneira. Que triste, vamos, enfim, valeu. Bom, o próximo e-mail aqui é do Salgado Maffini. E aí, galera do PXP, sou Felipe, moro em Dourados. E atualmente atuo como coçador de saco. Minha primeira vez mandando e-mail, embora já acompanhe o cast há um ano mais ou menos. E devo dizer que ri horrores com a Terra-média da zoeira. Principalmente na parte que comentam a sobrancelha do elfo Diva, que monta num cérebro também Diva. Mas, então, é isso. Parabéns pelo excelente cast e que venham muito mais. PS, o próximo cast será do causador de lágrimas que não param. Shigatsu wa Kimi no Uso. Olha aí, acertou. Acertou. Que beleza. Ponto. PS2, me identifico com cabeça. Tenho problemas? Sim. Sérios problemas. Seríssimos. PS3, que venham os fios. PS4, eu quero. Eu quero o quê? Não sei o que é isso. Ai, meu Deus. PS5, Kimi Dayo Kimi Nandayo Oshite Kureta. Ou alguma coisa assim do gênero. É só ver o Shigatsu, você vai reconhecer essa música. Pô, mas valeu pelo teu e-mail, Salgado Maffini, Felipe. Valeu. O último e-mail é do Wagner Pimentel. Coê, pessoal do PXP, tudo tranquilo? Bom, eu curto muito esse cast da zoeira, porque mesmo não sabendo porra nenhuma do assunto, a gente dá umas boas risadas. Principalmente quando a Fê tá visivelmente de saco cheio e manda tudo a puta que pariu. Acontece. Ai, ai. Bom, por isso, vamos esperar que aquele gordo safado do Peter Jackson resolva fazer o Silmarillion pra encher mais ainda a burra de dinheiro, cara, que ele quer ficar rico mesmo, né? Quando ao próximo cast, vou chutar Nodomi Cantabile, porque não tenho noção do que seja. É, não é Nodomi Cantabile, até porque a gente já tem um podcast de Nodomi Cantabile já lançado faz tempo. Observação, Cabeça e Dri, não fiquem noiados com o lance de shippar em vocês. Pensem, podia ser pior, um demônio safado e sem vergonha poderia dar a ideia de fazer yaoi do cabeça com o Mugi. Que estranho, cara. Caraca, ia ser pai e filho, velho. Ai, que triste. Nossa, tudo errado, velho. Ou da Dricon, deixa pra lá. Sorte que vocês não conhecem nenhum Legião Ops Demônio assim, né? Caramba. Ô, Wagner, cara, olha as ideias que você fica tocando nas pessoas também. Diga-se de passagem, a minha produção da fanfic suprema dos dois já está em produção. Olha aí, que coisa, viu? Vai ser dramatizado também? Vai ser, eu vou fazer uma narração com duas vozes. Enfim, né? Valeu pelo teu e-mail, Wagner Pimentel. Valeu. Os abraços da semana são para o Antônio Pereira, Vinícius Azevedo e o Lucas Cachoni. Exatamente. Muito obrigado. Vamos então fechar esse podcast falando das dicas. E as dicas da semana passada foram quais, Ofeta? Chopin, Estrela e Abril. Sim, sim. Chopin, um pianista clássico, né? De um anime de música clássica também. E tem músicas dele lá. A Estrela o pessoal botou ali, eu acho que mais por causa do Brilha, Brilha, Estrelinha também. Tem uma cena muito tocante, bem legal, né? Eles cantando essa música. E Abril, é Abril é porque o anime realmente tem a ver até com o título, Shigatsu, né? É Abril em japonês. E a história inicia em Abril e acaba em Abril também. É muito importante esse mês. Mas enfim, né? Bom, e as dicas para a próxima semana? Quais são, Sandy? Olha, o pessoal que sugeriu, ó. Brasil, Dragões e Fantasia. Ótimas dicas, hein? É, o pessoal ainda não gravou esse podcast. Espero que saia tudo bem, viu, galera? Curtam. Vibrações positivas. Com certeza. Bom, mas enfim, né, galera? Valeu, então, por mais esse caixa de entrada. Mandem mais e-mails, comentem, por favor. Curtam nossa fanpage do Facebook, sigam-nos no Twitter. E eu acho que é só isso, né, Ofeto? É isso aí. Aquele abraço na boca. E falou, galera. Fui. Não, é que assim, tava eu conversando com o Sage, o anime não tinha terminado, não tinha isso nem numa, isso não tinha nem sido falado no mangá ainda, mas, tipo, tinha deixado a entender que a... Não, não, não. Pô, fala não, isso. Jim, você tá fodendo. Não fala, Jim. Porra, caramba. Parabéns, Jim. Yay. Repete. O que você fala? É pra me repetir? Não, repete sem spoiler, por favor. Sem spoiler, cara. É, eu corto isso aí. Fica só no... Como concordando, fica parado aí. É, pode ser, pode ser. Então tá. Beleza. Você quer seguir, Sérgio? Quer que eu possa... Eu posso... Ah, o Jim podia falar alguma coisa, ele também quer. Jim, eu tô tá perdido na pauta, eu não sei o que vai lá, Drita. Porra! Então. Tô no início da pauta. É pra abrir a pauta, gente? Calma aí. Enquanto isso... Que entrou outras coisas que ele tem na sua, no seu portfólio. Ele tem o Arakawa Under the Bridge. Ele tem o Freezing, que eu... Tem algumas coisas que eu não esperava aqui, tipo... Freezing, caramba. Queen's Blade. Ah, meu Deus. Tá caindo o nível, Dri, peraí. Talvez fosse melhor não ficar sabendo disso, mas... Mas então, Depois de Arakawa, você corta. Meu DNS caiu, então não vou conseguir checar. Porra, mas eu não sei qual é, não. Se eu procurar Kaori Mits, não tem, velho. Deve ter um nome aí. Ah, então, tudo bem, depois acho. Ah, é do Jurassic Park. É do Oi? Jurassic Park. Eu acho que é. Vai ver que é por isso que você conhece, Mugi. É, por isso que eu conheço. Tem o link ali embaixo do Jurassic Park com a cena. Você sabe que, tipo, não é essa versão, né? Não é? Não. Tipo, eles fizeram uma montagem muito tosca. Eles fizeram uma montagem muito tosca no link do Jurassic Park. Tá tipo a cena do Jurassic Park, então aí corta o som e coloca. É que eu não tô escutando isso daqui. Parabéns, Mug! Não é esse vídeo. Genius. Posição vital, peraí. Considerações finais, Mug, vamos lá. Considerações finais, gente. Calma, cara, Mug. Levanta, Mug. Mug, calma, Mug, levanta. Pior que eu acho que, assim, esse cast, eu não sei vocês, mas eu acho que quase 3 anos de Projeto X, eu acho que eu nunca gravei nenhum tema que, assim, fosse mais emocionalmente desgastante do que esse. Olha que a gente gravou coisa pesada, a gente gravou muitos animes muito fortes, a gente gravou muitas histórias pesadas, mas, pelo menos pra mim, eu acho que nenhuma gravação exigiu tanto. Adri, é porque você acabou de ver também. Não é só isso, gente. Não é só por isso. É que a Adri, não, pra Adri potencializa esse negócio. Tem um contexto, gente, eu assisti há muito pouco tempo, mas eu acho que... Eu tenho que falar, eu acho que esse foi o cast que eu fiquei mais down de todos os casts que eu já gravei na minha vida, gente. Calma. Sério. E depois eu te dou um abraço, tá? Puxa as considerações finais, vai.